todos e a todas. É um prazer ter esta sala como está, com pessoas que estão, que são alunos de mestrado e são alunos que vieram. Outras pessoas são professores, são investigadores de outras universidades para ouvir a sessão com a professora Rosana Miralles. Eu gostaria de fazer uma breve nota da apresentação da professora Rosana Miralles. A professora Rosana Miralles é Ciência Social, é mestre em Ciências Sociais, é doutorada em Serviço Social pela PUC de São Paulo, isto já em 2009. É professora na Universidade Estadual do Oeste do Pará, a Unioeste do Paraná, já há 16 anos. Coordenou, porque agora está em Portugal, coordenou o mestrado de Serviço Social nessa universidade em 2013-2015. É membro do grupo de pesquisa Fundamentos do Serviço Social, Trabalho e Questão Social. Portanto, estamos a ver um pouco também a trajetória do ponto de vista académico. A professora representou a pós-graduação na Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, a ABEPS, e na região sul, assumiu, portanto, a representação da pós-graduação nesta associação, que sabemos quão importante é em termos da própria organização e regulamentação e propostas relativamente à formação em serviço social no Brasil, isto em 2015-2016, e muito rapidamente, para não ser muito longa, eu iria destacar da sua produção e trajetória académica o quê? O livro que resultou da sua tese de doutoramento, o livro Violência de Género, Dimensões da Lesão Corporal, em 2013, foi publicado em 2013. Destacaria também a organização do livro, já em 2016, Direitos e Política Social, ainda Século XXI, Socialismo ou Barbárie, uma comunicação que resultou também já num trabalho publicado no 15º encontro da ABEPS, em 2016, e já de 2017, um trabalho sobre o processo mundial da acumulação e suas crises, repercussões no serviço social. Julgo que só por estes elementos já nos dá conta um pouco de algumas das questões, são poucas as que eu apresentei aqui, mas a professora depois poderá dizer melhor, as suas preocupações em termos de investigação e a sua estes anos, não é? Diria, do doutoramento até agora, por onde tem vindo a trabalhar. Atualmente, a professora está a fazer um pós-doutoramento, portanto, doutorada, está a fazer a sua investigação de pós-doutoramento e está a fazer a sua investigação de pós-doutoramento em dois países. No seu país, no Brasil, na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre os Fundamentos do Serviço Social na Contemporaneidade, no programa, portanto, de pós-graduação desta universidade, com a professora Yolanda Guerra, nossa conhecida, com quem trabalhamos, e também o seu pós-doutoramento é feito em Portugal, no Núcleo de Estudos sobre Políticas Sociais, Trabalho e Desigualdades do Centro de Estudos Sociais, com o professor Pedro Espanha, e que eu quero saudar por estar presente neste seminário. A professora Rosana Miralles, ela é conhecida dos colegas aqui, dos alunos e dos professores desta escola. Há 10 anos, ela esteve cá esteve em Portugal, no âmbito do seu doutoramento de Serviço Social, realizou na altura um estágio de investigação, no período que foi de 2007, né, até 2008, até fevereiro de 2008, tanto no Centro Português de Investigação em História e Trabalho Social, quanto no Instituto Superior Miguel Torga. E ao lembrar estes 10 anos, lembrei que estive a ver que ela, a professora Rosana, participou na altura na 5ª edição do Mestrado de Serviço Social, no âmbito de um seminário que não é esta disciplina que neste momento está a decorrer, mas era um seminário que nós intitulámos naquela época, há 10 anos, Diálogos com. E trouxemos variedíssimos investigadores e professores de várias universidades portuguesas e estrangeiras, muito alguns associados ao serviço social, maior parte, outros de outras áreas, e nessa altura a professora apresentou um seminário sobre violência contra a mulher, direitos e a ação de assistentes sociais no Brasil. Desde fevereiro de 2017, portanto deste ano, a professora Rosana Miralles é professora convidada deste instituto. na medida em que se encontra a lecionar uma disciplina que dá comigo, na licenciatura. Tem sido um prazer fazermos essa disciplina, digamos, a dialogar e a construir um programa. Tive a oportunidade de poder fazer isso, é um luxo, diria, não é? Então, pensamento, conhecimento e serviço social, que eu este ano me foi dada o encargo de assumir essa disciplina, e nós as duas estamos a trabalhar e estamos a dar aulas em conjunto para a licenciatura. No âmbito do Núcleo de Estudo e Investigação, que é uma disciplina desta 14ª edição do mestrado, eu convidei a professora Rosana para fazer um seminário, e portanto também os alunos do mestrado, que alguns estão aqui, outros ainda estão na orientação, espero que cheguem, também terem a possibilidade de contactar com a professora Rosana. E o seminário que intitulou, né, o seminário como O Serviço Social e a Conjuntura Brasileira, Desconstrução dos Direitos e Suas Repercussões na Formação Profissional. Então, evidentemente que eu quero agradecer muito a colaboração que a professora Rosana tem dado à formação de serviço social neste instituto, e também ter aceito este convite que possibilitou a vinda não só de doutorados de serviço social da PUC de São Paulo, que estão aqui connosco, né? A professora Alberta e a professora Fabiana, como também vieram colegas de Lisboa e do Porto, né? Também alunas de doutoramento de serviço social da PUC de São Paulo e da PUC de São Paulo também, Marta. Então temos um núcleo aqui, só aqui está, né? Só temos neste momento. E seja muito bem-vindo também Miguel Anjo, que foi aluno aqui de primeiro ano. Há quantos anos, Miguel? Há 10 anos atrás também. Então, sejam bem-vindos. E mais uma vez, Rosana, muito obrigada. E com certeza que não será, com certeza, a última oportunidade de a gente poder contactar e trabalhar com a professora Rosana. Mas mais do que continuar eu aqui a dizer algumas coisas, é ouvir a professora Rosana. E, portanto, muito obrigada, Rosana, por esta colaboração. Tá bom? Eu que agradeço, né, Alcina, porque tenho aprendido muito com você. Mas, antes de mais nada, boa tarde. Um prazer imenso receber vocês. E, antes de agradecer os meus professores, eu quero parabenizar os 80 anos de serviço social em Portugal. E lembrar que foi nessa escola que iniciamos com o serviço social, que hoje tem o nome de Instituto Superior Miguel Torga, e saudar a construção que a gente busca numa unidade, na diversidade, no serviço social entre Portugal e Brasil. Não é? Essa história não começou agora, é antiga, me antecede, talvez a professora Alcina faça parte dela desde o início, mas eu não, né? Então, muito obrigada por essa perspectiva, e a gente acredita muito nisso, e por isso estamos aqui, e não tem nada o que agradecer. Eu quem agradeço é o convite da professora Alcina, mas eu quero agradecer também a professora Yolanda Guerra, em especial o professor Pedro Espanha, que aqui está, e junto com isso as instituições, né, que me acolhem nesse percurso de pós-doutoramento, que é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade de Coimbra, o CES, não é? O Centro de Estudos Sociais, e o Instituto Superior Miguel Torga. É com grande alegria que eu retorno a Portugal depois de 10 anos, como a professora Alcina já relatou. Então, eu queria dizer para vocês que a perspectiva dos nossos argumentos aqui hoje, da nossa palestra, vamos dizer assim, ela não vai trazer muitos elementos novos, não é? Por quê? Porque vocês perceberam que a minha trajetória já demonstra isso. Se no doutoramento eu estudei violência de gênero e hoje eu estou me dedicando aos estudos de serviço social, isso significa que eu estou dedicada em me apropriar dos debates que a gente vem fazendo no serviço social, não é? Por isso as colegas brasileiras não se frustrem, porque são os debates que a gente vem fazendo no Brasil, não é? Sobre essa trajetória mais recente do serviço social, que aponta grandes desafios, como vocês sabem, né? As colegas brasileiras sabem disso, mas a Rosa e a Alcina, por serem parte desse mesmo processo, e inclusive acompanhando os nossos eventos no Brasil, constituindo redes de pesquisa, sabem, desses conteúdos que a gente vai abordar aqui, não é? Então, rapidamente, assim, um resumo: eu pretendo demonstrar os movimentos realizados pelos direitos e as repercussões na graduação em serviço social. Graduação, para quem não é brasileiro, é a licenciatura, não é? Lá chamamos graduação. O percurso das palavras-chaves tem coisas que a formalidade nos ensina, né? Eu acho que essa coisa das palavras-chaves me ensinaram um pouco, né? Se eu for nomear aqui as palavras-chaves que eu vou percorrer, então, crise, Brasil, serviço social, formação do assistente social, não é? Eu não pretendo, embora no título, Serviço Social e a Conjuntura Brasileira, desconstrução dos direitos e as suas repercussões na formação profissional, embora esteja aqui presente a ideia da conjuntura brasileira e também dos direitos, eu não pretendo me dedicar a esses temas da forma como eles merecem, porque vocês sabem, a conjuntura brasileira hoje tem exigido muitos esforços da gente em tentar compreender o que está acontecendo, não é? E tem sido muito misterioso e surpreendente as situações que a gente tem se deparado. Sobre os direitos, também não vou me ater ao debate mais teórico sobre os direitos, mas quero dizer já que eu tomo como referência que são formalidades abstratas, não é? E, contudo, assim, em meio às contradições que a própria sociedade apresenta ou interiores ao Estado, às vezes essas abstrações na forma do direito, elas podem favorecer avanços na luta dos trabalhadores, não é? E é a isso que a gente está atento, não é? Estamos atentas. E por esse caráter que os direitos também revelam relacionado às classes sociais, não é? Então, isso posto, então boa tarde, né? Que eu esqueci de falar boa tarde, e estou nervosa, como vocês sabem, né? Faz parte, mas a gente pretende ir superando isso e estabelecer um diálogo aqui com vocês. Então, eu não sei. Eu estou emocionada porque o Pedro está aqui, né, Pedro? Só falta a Yolanda. Só falta fazer a ligação de Skype com ela. Só faltou, né, a gente ter lembrado Podíamos ter lembrado de fazer a reunião Pois é, seria um de prazer imenso. É, são pessoas muito queridas que a gente adora, né? Pedro, Alcina, e Yolanda, e Carmelita Yazbek, etc. Então, algumas questões eu tenho que dizer ainda. Olha, no contexto atual, as relações sociais revigoram as forças conservadoras que seguem os pressupostos neoliberais regidos pelo Estado gerencial, engendrando pactos que são capazes de dinamizar os processos de expansão capitalista e assegurar a sua voraz continuidade, reproduzir desigualdades e variadas formas de opressão. Esse, na verdade, sintetiza um pouco o raciocínio que eu vou percorrer aqui, porque a gente tanto entende o serviço social no contexto da reprodução das relações sociais essas que estão inseridas no processo de ampliação do próprio capitalismo, não é? E dos anos 70 para cá, essa guinada que a gente vem identificando como uma uma retomada do conservadorismo, né? Então, em meio a essa contradição que eu tenho feito meus estudos hoje, que é, embora nos anos 80 a gente tenha conseguido fazer avanços imensos, que foi, por exemplo, por fim, no Brasil e grande parte dos países da América Latina, por fim, as ditaduras militares, lá já se apresentaram elementos de uma renovação conservadora, não é? Então, por exemplo, os pactos que foram firmados ali na transição para a democracia no Brasil já apresentaram elementos de que essa história não poderia avançar se não fosse nessa perspectiva que a gente tem vivido hoje, não é? Então, vou entrar um pouco em aspectos da política de educação, em especial do ensino superior, para situar, boa tarde, para situar a formação do assistente social, mas quero dizer então que vocês encontram vasto material, seja na Cielo ou em especial na revista Temporalis e outras revistas especializadas do serviço social no Brasil. Não é? Não são questões novas que eu vou pôr aqui, estão todas em discussão entre nós. Então, falando um pouco da crise, eu tenho trabalhado um pouco com a ideia de Mesaros sobre a crise estrutural, Steve Mesaros, que é um autor da tradição marxista, não é? E ele tem colocado já no livro Para Além do Capital, que não é uma publicação nova, que já foi feita há alguns anos, se não uma década já, que a crise que a gente entra a partir dos anos 70, ela tem um caráter universal e não está restrita a uma dimensão do processo produtivo. Talvez seja isso que vá diferenciar das crises que o capitalismo enfrentou anteriormente, não é? Ele diz que esta crise ela atinge todos todas as dimensões do processo produtivo, então, por isso, não é possível haver a transferência de uma dimensão para outra. Então, uma crise que não seja estrutural é possível. Se for atacado a produção, por exemplo, é possível você contornar pelo consumo, pela circulação e etc. Na situação que a crise atual apresenta, não é possível você fazer esses mecanismos. E, por isso, ela apresenta uma universalidade, uma escala temporal que talvez seja mais alargada, se não permanente, diz ele, não é? E ele vai dizer, a objetivação desse processo se manifesta pela crescente força destrutiva do capital, o desperdício de recursos naturais e humanos, o tratamento impiedoso de milhares de seres humanos no mundo, a violação da natureza, apesar da retórica sobre a ecologia e o desenvolvimento sustentável, e as aventuras militares de nova fase, potencialmente fatais e que destroem infinitamente os recursos da produção. Reeditam-se o papel histórico das lutas armadas e da indústria de armamentos e de drogas como parte do desenvolvimento capitalista e em seus movimentos de ampliação. Então, por que foi para mim importante ir a essas reflexões e aos textos de Mesaros? Porque isso me coloca com clareza que a situação não é particular brasileira, não é? A gente tem isso como ponto de referência, sabemos que a dinâmica é universal, não é? Intensificada por isso que chamou-se globalização, que foi um processo de em que as autoridades econômicas passam a, vamos dizer, por via dos mecanismos de privatização a diminuir os estados ou as empresas públicas e devolver para a esfera privada da sociedade riquezas que poderiam estar sendo administradas pelos estados, não é? Esse é o movimento que a gente está inserido desde mais claramente no Brasil a partir dos anos de 90, não é? E isso que justificou a adoção de políticas de flexibilização dos mercados de trabalho como parte do mesmo receituário que prescreveu os processos de liberalização dos mercados de finanças e de produtos. Ou seja, o triunfo do discurso financeiro em detrimento do social, não é? Então, já vou entrar nas questões mais relacionadas à situação brasileira e a gente vai perceber, então, que a gente está vivendo ondas deste mesmo processo que foi iniciado no mundo nos anos 70, mas que teve uma repercussão mais clara na situação brasileira, nos governos de Collor, né? E posteriormente acentuada nisso que a gente chama a era de Fernando Henrique Cardoso, que foram duas gestões, não é? E que os governos subsequentes deram continuidade, não é? Então, o capitalismo globalizado, sob a hegemonia do mundo ocidental, representado pelos Estados Unidos da América, conduz à financiarização da economia, seja pela dominação territorial e a criminalização da pobreza, não reconhecendo a cidadania, e pela guerra entre Oriente e Ocidente. Isso posto, então, eu vou tentar trazer rapidamente para vocês, e se eu estiver falando demais, vocês vão dando sinais, porque eu vou reduzindo, tá? Eu tentei aqui, até por esse esforço mesmo de refazer os estudos, de me apropriar dos conteúdos, eu tentei fazer uma cronologia muito rápida da situação brasileira, não é? Então, não pretendo aqui fazer uma análise da situação histórica brasileira, mas no relato dessa cronologia vocês vão percebendo que há indicativos que vão demonstrando o processo que a gente viveu, não é? E que às vezes nos passam despercebidos. Então vejam lá, para quem não é brasileiro, é importante a gente relembrar aqui. Em 1888 foi a abolição da escravidão, não é? Foram séculos de escravidão e que isso está presente, quem conhece o Brasil, não é? Embora nas universidades a gente seja todos branquinhos assim, não é? Mas se você for andar pelas cidades do Brasil, você logo percebe que isso está evidenciado na face do brasileiro, não é? Tá? Depois nós vivemos de 1889 a 1930, ou seja, nesse mesmo processo de discussão sobre a libertação dos escravos, se pôs a discussão da República, não é? Aqui a gente tem alguns livros assim que a gente pode lembrar, do Boris Fausto ou do Florestan Fernandes, que vão ajudar a gente a entender um pouco esses processos. Entre 1889 é a República, que é como um espaço temporal, os historiadores categorizam ali até 1930 a Primeira República, ainda com uma forte influência da aristocracia agrária, não é? 1930, a gente tem ali uma perspectiva, então, da Revolução Burguesa no país, e esse período, então, é categorizado até 1946. Em 30, embora apresente mudanças na situação estrutural do país, vamos dizer, os acordos ali feitos já demonstram que o Brasil não tem jeito, certo, certo que entre nós assim, né, gente? Ó, estamos agora na mesa de um bar, né? O Brasil não tem jeito, porque ali já se puseram acordos espúrios, vamos dizer, não é? Em 1930, Getúlio Vargas assume com o compromisso de refazer a Constituição, não faz, e tem que haver muita luta e morte para que seja feita a renovação constitucional. E em 1937 a 46, a gente vive, então, o Estado Novo, que é um período de ditadura, não é? Mas, contraditoriamente, em meio a esse processo que foi ditatorial, a gente teve, então, o início das políticas sociais, não é? Aqui há mesmo um crescimento do urbano e das fábricas, do mundo fabril, não é? E por isso mesmo a sociedade muda, porque aí a oligarquia agrária já tem uma disputa objetivamente colocada, que são os industriais, não é? Bom, passado esse período de 46 a 64, a gente vive um período ali com o Dutra, Vargas volta ao poder, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Ranieri e Goulart, que apresentou, de certa forma, um arejamento na sociedade, e até aqui nesse período de Goulart, que foi de 61 a 64, uma perspectiva de democracia, não é? Entretanto, foi interrompido com o golpe militar de 1964. Olá, Dulce. Seja bem-vinda. E de 1964 a 1985, a gente vive, então, a ditadura militar, não é? Com fortes traços nacionalistas, desenvolvimentistas e de anticomunismo. Em janeiro de 1985, então, aí a gente já está iniciando a transição, e é isso que importa, tá? Transição para a democracia. Assume, embora tenha havido uma campanha enorme de ruas, vocês sabem disso, não é? Se não viveram como a gente, sabem que o Brasil foi para as ruas solicitar, reivindicar as eleições diretas, mas isso não foi possível ainda naquele momento, confirmando que esse país não tem jeito, tá certo? É eleito, então, Tancredo Neves, com José Sarney vice, e Tancredo, antes de assumir, adoece, assume então José Sarney em março de 1985 e em abril Tancredo Neves vem morrer. Sarney faz o plano cruzado e inicia ali timidamente a privatização das empresas estatais. Ou seja, coincide com a transição já o pressuposto da privatização. A gente avança no processo de democracia formal, acontecem as eleições diretas para os prefeitos das capitais, em novembro, eleições para governadores, senadores, deputados federais, constituintes. 1987 foi um ano de renovação da Constituição, que a gente chamou de constituinte. 1988, a ampliação do mandato de Sarney para 5 anos, tá certo? E a promulgação da Constituição Federal. Aqui, esse ano, eu quero chamar a atenção de vocês para alguns aspectos. A Constituição Federal, além de assumir os direitos sociais, como vocês sabem, é vinculada à ideia dos conselhos de direitos, né? Ela propagou a ideia da participação. Tá? Uma participação que é formal, porque é via a regulamentação das políticas sociais que essa participação se faz. Mas está lá o pressuposto da descentralização e a Seguridade Social. A Seguridade Social entendida como saúde, previdência e assistência, não é? Certo? É um problema discutir a Seguridade Social com os alunos, porque os alunos incorporaram que Seguridade Social é isso, que ali está na Constituição, percebem? Não é isso, né? A Seguridade Social pode ser muito mais do que somente essas três políticas da forma como ela se organizou formalmente, não é? Mas o que importa é que essa Constituição, garantindo os direitos sociais, ela, de fato, objetivou a necessidade de reformas no país, certo? Reformas. Porque como é que você sai de um Estado ditatorial e entra num Estado minimamente democrático sem fazer reformas para pôr fim àquela estrutura anterior do Estado ditatorial? Então, é necessário reformas, não é? Entretanto, percorrido o ano de 1989, quando aconteceram então as primeiras eleições diretas, que Fernando Collor de Mello disputou com Lula da Silva, indo ao segundo turno, ocorre então o sequestro do Abílio Diniz, que é um empresário, não é? E no segundo turno, a divulgação pelos meios de comunicação de que o responsável pelo sequestro da Abílio Diniz seria o Partido dos Trabalhadores, que Luiz Inácio da Silva fazia parte, não é? Isso garantiu, então, isso e outras questões, não é? Garantiram que Collor de Mello fosse eleito. Em seguida vem a solicitação de impeachment do Collor, que renuncia em 1992, Itamar Franco assume a presidência, não é? E inicia, tendo como ministro Fernando Henrique Cardoso, o Cruzeiro Real, que são alterações na moeda, não é? E alterações significativas, que caminham mesmo no sentido de enfrentar a inflação, que era altíssima no período, não é? Mas é importante dizer que Fernando Henrique era ministro da Fazenda de Itamar Franco, que era vice de Fernando Collor, percebem? Em 1994, o Real Moeda, certo? Aí, então, naturalmente, né, entre aspas, o lançamento da candidatura de Fernando Henrique Cardoso, que se elegeu, certo? E ao final, então, do governo do Itamar, Itamar e Fernando Henrique como ministro concluem um acordo com o Plano Bred sobre a dívida pública, acordo esse que tinha sido iniciado lá no governo de Collor. Mas como Itamar e Fernando Henrique deram o seguimento, quem concluiu o acordo sobre a dívida pública nesse período de 94 foi então os dois. Foram os dois. Em 1995, a posse de Fernando Henrique, olá, boa tarde. Que vai permanecer duas gestões, não é? Então, o período de governo dele é de 95 a 2002. O que tem de interessante nesse período é que na segunda candidatura de Fernando Henrique Cardoso, ele vai ser eleito em primeiro turno, certo? Isso é inegável, a representatividade que ele tinha por causa da questão da situação como ele enfrentou a questão econômica, que de fato todos aspiravam por fim ou controlar a inflação, não é? Acontece que em 1995, Fernando Henrique Cardoso vai fazer a reforma de Estado e envia para o Congresso Nacional uma emenda da administração pública, que nós que somos brasileiros conhecemos esse documento, não é? Ele está lá bastante disponível. Então, essa reforma, hoje a gente olhando para ela, da forma como ela ocorreu, já incorporando os pressupostos do neoliberalismo, não é? E da reestruturação produtiva, a gente vai perceber, então, que o que aconteceu não foi a reforma que era necessária em 1988, que a Constituição objetivou a necessidade. Mas o que acontece aqui é uma contra-reforma, Pelo menos no serviço social, a gente vem incorporando a ideia de contra-reforma. Por quê? Porque não foi uma reforma que pôs fim ao Estado ditatorial no sentido de ampliar a democracia, não é? Mas foi uma contra-reforma aos pressupostos dos direitos sociais, não é? Garantidos na Constituição Federal. E aí, o programa de privatização, que foi chamado, então, desestatização. E nesse reforma de Estado do Fernando Henrique, se vocês olharem os documentos, está claro lá o Estado gerencial, né? A diminuição do Estado, a transferência de setores, seja pela via da privatização, não é? Então, a venda de estatais, seja a criação do terceiro setor, que reafirma que as entidades que fazem realizam atividades que são de competência do Estado, não é? Ou seja pela via da terceirização, que aí as empresas incorporam essa dinâmica de transferir parcelas da organização empresarial para outras empresas, não é? Bom, enfim, isso foi Fernando Henrique. Lula da Silva assume em 2002 e vai até 2010, não é? Dá continuidade às privatizações, principalmente em concessões de rodovias e ferrovias federais. Unifica os programas de transferência de renda, que já tinha sido iniciado em Fernando Henrique Cardoso, criando o Bolsa Família. Aqui tem uma coisa que essas que não aparecem nas nossas informações diárias. Aqui, em 2003, de 2003 a 2005, fica aberto o documento da Organização das Nações Unidas, gerado na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Então, esse período de dezembro de 2003 a dezembro de 2005 foi quando os países aderiram ao Tratado da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, não é? Isso passa despercebido, mas eu resolvi ressaltar aqui, porque aí, então, a história passa a mudar, não é? E aí o Brasil assume, e aí, em 2005, as denúncias do Mensalão, que vocês ouviram pela televisão. Em 2005, acontece um plebiscito, que consultando a população sobre a proibição de venda de armas, e a população diz que não, que é para continuar vendendo armas, não é? Em 2006, a onda de violência organizada pelo primeiro comando da capital, ali em São Paulo, não é? Eu estava lá na época e foi mesmo terrível. E aqui Lula faz uma coisa que resgata antecipadamente títulos da dívida pública, eliminando da dívida externa brasileira os títulos relacionados com o Plano BRED, aquele que tinha sido iniciado lá por Fernando Henrique Cardoso e Itamar Franco. Vejam, aqui o que acontece é que, para nós, sim, aparece como se Lula tivesse pago a dívida externa, certo? Só que hoje, gente, a partir desse gesto dele, que pode ter tido muito boas intenções, a dívida pública do país disparou, certo? E esse tem sido um dos grandes problemas do Brasil. Em 2007, a visita do Papa Bento VI e a confirmação do que o Brasil seria sede da Copa do Mundo. E aí a gente entra nessa questão dos mega eventos, não é? E para receber esses mega eventos, toda uma infraestrutura e recursos públicos, né, que tem que preparar o país, não é? E aí, em 2009, o Rio de Janeiro, que continua lindo, porque amanhã será outro dia, não é? Foi escolhido como sede dos Jogos Olímpicos. Aqui são trocadilhos que eu fiz com as músicas que eu fui me lembrando, né? O Rio de Janeiro continua lindo, né? Amanhã será outro dia, Ah, mãe, né? Por causa da ditadura, né? Com o Chico cantava. Então, em 2010, o lançamento da Cartilha dos Direitos Humanos, que gerou uma polêmica danada, tá certo? Só que eu esqueci de falar da eleição da Dilma, não foi ainda, né? Não. É, isso. É. Por que essa Cartilha dos Direitos Humanos gerou tanta polêmica? Porque ali estavam colocadas as questões do movimento LGBT, não é? Todo mundo sabe o que é, né? LGBT. É, as eleições para a presidência e uma onda de violência já em 2010 na região metropolitana do Rio de Janeiro. A Dilma assume em 2011 e vai até 2016 porque consegue se reeleger, não é? É, dá continuidade às privatizações, em especial dos setores hidrelétricos e de aeroportos. A visita do Barack Obama no país e a Dilma, em 2011, sanciona a lei que cria a Comissão da Verdade, tá? Isso também não é qualquer coisa. Em 2012, a Dilma enfrenta, inicialmente, a greve das universidades federais e uma adesão de 59 universidades federais, 56 aderem à greve e 32 institutos tecnológicos. Não foi uma greve fácil, tá? O Supremo Tribunal Federal julga os acusados de participar no escândalo do Mensalão, já iniciando em 2012 e vai encerrar em 2014. Em 2013, o Fernandinho Beiramar, nosso velho conhecido, que é um traficante de roubo e revenda de armas, roubava arma até do exército no Rio de Janeiro, é condenado à prisão por crimes lá iniciado em 2002 já. A ampliação dos direitos das empregadas domésticas, manifestação contra o aumento das tarifas dos transportes em 2013. Lembram-se que o Brasil ferveu, não é? E a visita do Papa, já Francisco, e a Jornada da Juventude no Rio. É, aqui há uma questão no Congresso, que foi a rejeição da proposta de emenda constitucional que previa que o Ministério Público não poderia realizar investigações. Ó, vão vendo, né? Projeto de lei anticorrupção, aprovado pelo Congresso e o Senado e sancionado pela Presidência da República. Então, 2013, a gente tem, então, a lei anticorrupção, tá? Aí, a coisa também muda de figura, não é? Certo? Em 2014, o decreto presidencial que estabelece a consulta a conselhos populares por órgãos do governo antes de decisões sobre a implementação de políticas públicas, é derrubado 2 dias após a aprovação. Então, para quem consegue se lembrar desse fato aqui, eu não sei se vocês conhecem, brasileiros, aquele deputado, o senador Ronaldo Caiado. E na época que isso aqui aconteceu, o Ronaldo Caiado falou claramente que o Brasil não se tornaria Venezuela. Certo? Os conselhos populares, não é? E aí, em seguida, no mesmo ano, 2014, o Brasil ferve de novo por outra via, que câmaras de vereadores municípios, assembleias estaduais e Congresso Nacional têm que aprovar o plano municipal, estadual e nacional de educação. E aí que essas câmaras resolveram retirar a ideia de gênero e LGBT dos planos, de qualquer plano de educação. Então, percebe, eu estou desenvolvendo um raciocínio aqui, que é demonstrar a Cartilha dos Direitos Humanos, a regulamentação da anticorrupção e a reação conservadora que vai se pondo por uma via ou por outra, não é? Seja propondo que o Ministério Público não pode investigar, seja retirando o gênero do plano municipal de educação, certo? Eu acompanhei as discussões na Câmara Municipal em Toledo, Paraná, um município de 150 mil habitantes. Gente, o que aqueles vereadores falavam era uma vergonha, né? Eles limparam a ideia de gênero do plano municipal de maneira que até o gênero literário foi retirado, certo? Não, é uma coisa absurda, né? Enfim, aí, nesse mesmo ano, 2014, a morte de Eduardo Campos, que era candidato à presidência da República, e o segundo turno das eleições entre Dilma e Aécio, que foi um terror, né? Bastante polêmico mesmo. 2015, a Dilma assume. Em março, as manifestações de rua pedindo o fim da corrupção. E aqui, em março também, é regulamentado, então, o decreto presidencial de combate à corrupção. Em agosto, o panelaço, que são reações mesmo da direita. E em dezembro, a aprovação de pedido de impeachment da presidente, em 2015. Em 2016, em abril, ali é uma questão mais regional, mas eu faço questão de lembrar, porque essa é uma estratégia nossa lá no Paraná. Dia 29 de abril de 2016, nós tivemos um enfrentamento do movimento de greve das universidades estaduais da rede de ensino toda do estado do Paraná com os policiais do estado do Paraná em Curitiba. Os professores apanharam da polícia, essas coisas todas. Em julho, Eduardo Cunha renuncia à presidência da Câmara dos Deputados e, em agosto, o afastamento da Dilma, presidente. 28 de abril, que foi essa semana passada, vocês viram, então, a greve geral que pede fora Temer, não as contrarreformas que ele vem promovendo, e ampliação da terceirização, reforma trabalhista, reforma previdenciária, né? Imagine que a consolidação das leis de trabalho que Getúlio Vargas criou, ele quer desmontar, né? Quantos governos já passaram por essa regulamentação e ele quer derrubar, não é? Ele representado na figura dele, mas a gente sabe que não é só ele, né? Mas, antes de mais nada, fora Temer, tá? Ali, quando Dilma foi sofreu impeachment, teve um estudante da UFRJ que foi dar uma entrevista. E ele, ao iniciar a entrevista, ele falou isso, né, para o repórter. Antes de mais nada, fora Temer, né? E isso pegou, assim, a gente, sempre que vai começar qualquer fala, a gente lembra do menino e repete, né? Então, só para concluir, a gente quer dizer que esse é o terceiro momento dessa contrarreforma, então. Um primeiro iniciado com o Collor, não é? E concluído lá por Itamar e Fernando Henrique Cardoso. O segundo, que foi mesmo isso que a gente chama de era Fernando Henrique Cardoso, que foi de 95 a 2002, em que os ajustes neoliberais seguiram o consenso de Washington e a realização da reforma de Estado, de um Estado de Direito para um Estado gerencial, não é? E o atual momento que dá continuidade a essa perspectiva, mas a gente está vivendo essa ideia das políticas de austeridade. Então, já não é mais só a privatização de empresas, de rodovias, de aeroportos e etc. Agora, são os direitos sociais que têm que ser privatizados, não é? Então, a ideia de aposentadoria, ela tem que ser agora aquela aposentadoria privada. Você contrata a agência e faz, e aí você se aposenta. Não vai mais ser pela via do Estado, não é? Então, é isso que a Argentina já fez, que outros países já fizeram e que nós estamos vivendo. Por exemplo, o Sistema Único de Saúde no Brasil é gratuito, né? Ele é universal e gratuito, certo? Então, isso tem que mudar. Nesse pressuposto, isso tem que mudar, né? Porque são os seguros de saúde é que tem que vigorar, certo? Mas, enfim, aí eu vou aqui, já entrando no serviço social, finalmente, eu quero dizer que, só para concluir, nós temos aqui a nossa última presidente da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que é uma estudiosa da questão agrária lá no Brasil. E ela vai mostrar para a gente, a Raquel Santana, ela vai mostrar para a gente que os índices de concentração fundiária no país. Né? Eu pensei em trazer algum elemento aqui que demonstrasse a concentração de renda que a gente vive lá, né? Que é absurda. Mesmo comparada entre os países da América Latina, é um absurdo. Mas eu resolvi trazer os da questão agrária, porque acho que eu tenho mais familiaridade com eles. Então, vejam só. As propriedades de até 10 hectares. Um hectare, todo mundo sabe, é uma quadra urbana, certo? 10, 10, 10, 10, não é? Ou seja, 10 mil metros quadrados, tá? Um hectare. As propriedades de até 10 hectares representam 33% dos imóveis e 1,4% de área, tá certo? Em contrapartida, os imóveis com mais de 2 mil hectares são menos de 1% dos imóveis e ocupam 42,5% e meio do território. Perceberam? Não preciso falar mais nada, não vou nem falar os outros, a estratificação toda. Vou falar só esses dois, né? Vou repetir. As propriedades de até 10 hectares ocupam a área de 1,4%. Os imóveis com mais de 2 mil hectares ocupam 42,5% da área do Brasil, não é? Da área agrária, não é? Então, de maneira que a gente observa assim, um índice absurdo de concentração fundiária. Por quê? Porque uma das questões que tem a ver lá com o processo como foi feita a abolição da escravidão e que se repõe historicamente no país é a não realização da reforma agrária. Né? Por isso mesmo a gente tem o movimento Sem Terra, que é um dos movimentos mais articulados do país, e a Via Campesina que cresce pelo mundo todo, não é? Bom, isso posto, a gente vai entrar no serviço social. O serviço social tem, assim, uma tradição no Brasil que é a de organização por meio das entidades, né? Sejam elas do ponto de vista associativo ou daquele da regulamentação da profissão. Nós temos o Conselho Federal de Serviço Social e os conselhos regionais de serviço social, né? Todo estado tem o seu conselho regional. Acho que tem algum estado que não tem, eu não sei se isso já foi superado, mas tinha alguns estados que não tinham, 1, 2 ou 3. O Conselho Regional de Serviço Social é que nos atribui, então, o número profissional, certo? Nosso CR cresce, né? Nosso cresce, Conselho Regional. Temos a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, que a professora Alcina já se referiu, e temos o ENESSO, que é a Executiva Nacional dos Estudantes em Serviço Social. Em âmbito latino-americano, nós temos a Associação Latino-Americana de Ensino e Investigação em Trabalho Social e o Comitê Latino-Americano e Caribenho de Organizações Profissionais de Serviço Social. Em âmbito internacional, nós temos acompanhado a Federação Internacional de Trabalhadores Sociais. O CEFES, junto com as demais entidades, a gente anda muito juntinho, sabe, gente? Tem uma articulação bem firme das entidades. O Congresso Brasileiro, com as demais entidades, realiza a cada 3 anos o Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. Esse congresso é uma coisa maravilhosa, porque, além da sua qualidade, ele anda pelo país, cada edição é num lugar, E, assim, chega a ter 4 mil inscritos, né? Porque ele é aberto mesmo para todos os assistentes sociais e estudantes também. E temos a realização a cada 2 anos do Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, que também faz a mesma dinâmica, anda pelo país, não é? Geralmente ele ocorre naquela região que ficou com a sede da associação, porque a direção também roda as regiões, né? Tá? De 2 em 2 anos ela está em uma região diferente. Nos anos 1990, o serviço social deu, sem dúvida, avanços fundamentais, não é? Nós renovamos o nosso código de ética, sendo que o primeiro foi formulado em 1947, né? E reformulamos a lei de regulamentação da profissão. E em 2010, nós tivemos a incorporação das 30 horas de trabalho nesta lei de regulamentação, que é de 1993. Aqui foi uma conquista inédita, não é? É uma das poucas categorias que conseguiu conquistar as 30 horas de trabalho, mas isso não se faz sem problemas, como a gente já sabe, não é? Ali, em 1996, a gente consegue formular a proposta básica para o projeto de formação profissional, que são as diretrizes gerais para o curso de serviço social, com base no currículo mínimo aprovado em Assembleia Extraordinária em 8 de novembro de 1996. Então, aqui, vejam, gente, como a Associação Nacional conduziu essas oficinas que aconteceram pelo país inteiro, não é? E resultou numa assembleia geral que fechou esse documento, que são as diretrizes para formação, não é? Nesses documentos está o posicionamento para o trabalho profissional e a formação do assistente social. Ou seja, aquilo que a gente hoje chama de projeto ético-político, né? Aqui uma fala de um professor que é: o serviço social como prática profissional não se compreende em si mesmo, mas só se mostra inteligível como uma instituição inscrita na história concreta das relações sociais. Esse é o pressuposto do projeto ético-político no país, não é? Ancorado numa concepção de indivíduo que vai estar no código de ética, que é: o indivíduo é compreendido como um ser social, sua manifestação vital é a expressão e confirmação da vida social, porque a vida individual e a vida genérica do homem não são diferentes, embora a vida individual seja um modo especial ou mais geral da vida genérica. Aqui quem está falando é a professora Marilda Yamamoto. E ali atrás, quem falou, o professor José Paulo Neto, não é? Então, e aqui também tem a Lúcia Barro, que vai falar: concepção de indivíduo como ser social, ontologicamente concebido e historicamente constituído, visto que inserido no mesmo processo de institucionalização do Estado e do direito privado, não é? Então, está claro aqui, ficando claro para quem não é da área, é que a gente está mesmo imerso no pressuposto da teoria social de Marx, nos nossos documentos que são fundamentais, não é? Aí, então, a centralidade do trabalho, tá? A gente não escapa a isso, viu, professor Pedro? A gente tem a coragem de dizer que o trabalho ainda é central, não é? E embora a gente incorpore as outras dimensões que estão presentes na reprodução das relações sociais, como gênero, orientação sexual, raça, etnia, todos esses elementos também estão presentes nesses documentos, em especial no Código de Ética, não é? O que importa destacar aqui é que, quando o Ministério, então, o Ministério da Educação foi aprovar a proposta que a comissão de especialistas encaminhou das diretrizes curriculares, que foi formulada nesse processo de discussão, houve algumas alterações pequenas, tá? Mas relacionada, por exemplo, ao perfil profissional, e foi completamente retirado os tópicos, a descrição dos tópicos de como que o currículo se organizava, né? Mas aí não há um problema, porque provavelmente seja para padronizar com as outras áreas, não é? Mas no perfil profissional houve uma alteração grande, sim, tá? Importa destacar que foi assegurado uma carga horária mínima de 3 mil horas, portanto, uma integralização de 4 anos ou 200 dias letivos para a formação do assistente social, e foram assegurados três núcleos básicos da formação. Um primeiro, que são os debates, os conteúdos dos fundamentos teórico-metodológicos da vida social. Um segundo, que são os fundamentos da formação sócio-histórica da sociedade brasileira. E um terceiro, que é dos fundamentos do trabalho profissional. Foi assegurado também o estágio e o trabalho de conclusão de curso como elementos indispensáveis à formação do assistente social. Vejam, perto daquilo que a gente tinha formulado, a proposta do Ministério foi bem reduzida, enxuta, não é? Mas a gente resolveu, enquanto movimento, que a gente ia seguir aquele que a gente tinha formulado, não é? Tá certo? Ocorre que... Em 10 anos depois, a gente fez, a BEPS conduziu uma avaliação das diretrizes curriculares, certo? E foi feito mesmo uma investigação com os cursos todos e as assembleias regionais que desembocaram numa nacional. E esse processo confirmava que havia questões relacionadas à política de educação, como o crescimento dos cursos em universidades privadas, as condições de realização do trabalho docente e profissional na situação dos estágios, né? Porque o estagiário tem um acompanhamento do profissional que está diretamente vinculado às instituições que oferecem as vagas de estágio, e certa dificuldade na garantia de implantação das diretrizes curriculares, seja na apropriação da proposta, na abordagem dos conteúdos. Por quê? Porque cresceu a oferta de cursos, em especial nas universidades privadas. E aí, esse acervo que a gente tinha e que foi consolidado ali nas diretrizes curriculares, nem sempre os novos professores que ingressavam estavam tão preparados. É necessário um tempo de amadurecimento e apropriação desses próprios conteúdos, não é? Bem, agora eu vou entrar em alguns elementos da política de ensino superior, só para situar vocês. Como é que o ensino superior se organiza no país? Isso que vocês chamam de licenciatura, a gente chama graduação, não é? Depois nós temos a pós-graduação lato sensu, que são aquelas de 360 horas, e as pós-graduações stricto sensu, que são os mestrados e doutoramento. Os mestrados com 2 anos e meio e os doutoramentos, a depender, de 4 a 5 anos, não é? Temos, assim, as universidades que são federais da federação, temos as universidades que são estaduais, estas, por serem públicas, seja da federação, seja do estado, são gratuitas. E temos as universidades que são privadas. Essas que são privadas são pagas. Então, Dulce, as universidades públicas não cobram propina no Brasil, por enquanto. Certo? Não sabemos até quando, mas por enquanto. Da parte do Estado estão contidas as buscas de expansão do ensino superior e do aligeiramento na formação. Esse foi o saldo que a gente teve aqui dos anos 90. Coincidente a esse processo de reformulação dos nossos documentos internos, que a gente avançou para um projeto ético-político, a gente teve aqui um crescimento. Aqui é da professora Ivanete Pochetti, ela faz um censo, ela faz uma busca no censo do ensino superior de 2013. Então ela vai dizer: em 2013 o Brasil contava com 7.037.688 alunos matriculados em 38.866 cursos de graduação. Esses cursos se concentravam em 2.416 instituições, sendo a esmagadora maioria privada, ou seja, 87,41% em âmbito privado. Somente 12,59% públicas, não é? Então, houve mesmo um crescimento ali nos anos 90 e 2000 de acesso ao ensino superior, mas que, segundo essa mesma professora, tem conexão com o mesmo protocolo de Bolonha, tá certo? Nos governos, que é de aligeiramento e consequente precarização, não é? Precarização na condição do trabalho docente e na formação do profissional. Nos governos de Lula, houve ampliação das universidades públicas. De 73 que tínhamos em 2002, passa a 99 em 2010. Isso não é qualquer coisa, não é? Entretanto, ali em 2012, aquela greve dos professores, que eu falei para vocês ali atrás, revelou como que esse processo vinha se dando, não é? O sucateamento das universidades públicas, o favorecimento da privatização e da mercantilização do ensino superior. A gente via mesmo imagens dessas universidades que abriram, que assim, mal tinham salas, né? Às vezes eram galpões e não tinham as cadeiras, as carteiras, as condições de uma aula razoável, não é? Paralelo a isso, a gente tem as combinações ali do público e do privado na expansão da infraestrutura dentro das universidades. Por exemplo, ali na Federal do Rio de Janeiro, né? Não ali na Praia Vermelha, onde a gente fica com o serviço social, mas lá no fundão, né? Onde estão as engenharias. Então, a ampliação das construções ali já se faz na parceria público-privada há anos, não é? Mas o que eu quero chegar é aqui, tá? Eu falei isso tudo para vocês para chegar aqui. E não é com a menor intenção de denunciar, não. Porque não é de denúncia que nós precisamos. Nós precisamos é ter consciência das coisas para ver como que a gente vai se instrumentalizar para enfrentar, não é? Em 2005, tem um decreto federal que vai regulamentar um artigo que tem previsão lá na LDB, que é de 1996, que é do ensino à distância no país, certo? E aí há um destaque nesse decreto que inclui as pós-graduações, mestrado e doutorado no mesmo ensino à distância. Não são só as graduações, mas também a pós-graduação estrito senso. Não é? Em 2006, aqui tem uma coisa que é curioso, porque não tem nenhum lugar que vá dizer na regulamentação que são tais cursos que vão ser ofertados à distância. Mas aparece várias vezes nos documentos do governo a exceção. Então, é o direito à medicina, odontologia, psicologia que não vão ser ofertados à distância, certo? Isso significa que todos os demais podem passar a ser ofertados à distância, não é? Foi flexibilizada a oferta de curso superior ou de graduação e de pós-graduação, mesclando as modalidades presencial e à distância, com o uso de tecnologias de informação. Aqui também aparece uma coisa que é assim, os cursos presenciais também têm que passar a adotar as tecnologias de informação em 20% da sua carga horária, tá certo? Vejam, aqui eu não tenho nada contra as tecnologias de informação, acho ótimo, né? Se é para facilitar o aprendizado dos estudantes ou o ensino do professor, né? Para assegurar melhores qualidades de trabalho. Entretanto, não me parece que seja isso, tá? Paralelo a isso, o sistema de avaliação que vai mais adiante dizer que dispensa a presença das comissões de avaliação. Se o curso enviar todos os documentos que sejam necessários, dispensa a visita dos avaliadores, não é? E esse também é outro problema que a gente identifica, tá? Com a modalidade à distância, incentivou as parcerias com baixo custo e apropriação do seu desenvolvimento pelas empresas e conglomerados internacionais e privados de educação, facilitando a abertura e fechamento de cursos de acordo com as matrículas efetivadas. Então, já não é um problema, porque abre e fecha curso como se fosse isso mesmo. Não atingiu tantas matrículas, fecha. Não é oferecido, não é? Como é que estamos na hora aí, Alcina? Não. Tranquilo? 4:30, estamos bem. Tá, escurecendo. Deixa eu ver por onde eu vou pegar aqui agora. A pós-graduação, que é uma... que eu apontei para vocês, que também é regulamentado para que seja oferecida à distância, como temos uma agência que tenha a competência dessa parte, que é a CAPES, não é? A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E aí a CAPES, eu também percorri a regulamentação para verificar como que a CAPES vem organizando isso na pós-graduação, não é? E aí me parece que há uma estratégia diferente dessa que é na licenciatura, né? Onde os polos de educação à distância passam a ofertar os cursos assim sem nenhum problema. O que que o serviço social fez para enfrentar essa oferta dos cursos à distância? Fez, em primeiro lugar, alguns documentos, tá? Estão disponíveis lá no site do CFES, e abriu uma campanha de enfrentamento que se chamou Educação não é Fast Food, não é? E aí a gente teve o embargo da justiça nessa campanha, tá certo? Foi mesmo retirada de circulação e perdemos na justiça, não é? E a outra coisa que fizemos foi debater nos nossos eventos se implantávamos o exame de proficiência, não é? Que já é um mecanismo que outras áreas, em especial o direito, faz historicamente esse exame, não é? A gente escolheu que não iríamos por esse caminho. O principal argumento para derrotar essa proposta foi que os alunos que venham a fazer o ensino à distância não podem ser responsabilizados por isso, tá certo? Afinal de contas, são modalidades regulares de oferta de ensino e não é porque se forma numa escola ou na outra que depois ele vai ter ser penalizado para ter o acesso ao Conselho Regional. Então, Assim, a gente entrou numa questão que é mesmo de não ter como frear esse movimento, seja da expansão dos cursos nas universidades privadas ou nos polos de educação à distância, não é? De maneira que hoje o ensino à distância conta com mais de 1.200 cursos à distância no Brasil e concentra aproximadamente 15% das matrículas de graduação. Isso também é do Censo de Ensino Superior de 2013, né? Aí tem uma discussão que se faz também, é que aquela coisa das políticas pobres para os pobres, não é? São os cursos que os filhos dos trabalhadores procuram que mais recebem as inscrições de matrícula no ensino à distância. Vejam lá. Pedagogia, por quê? Porque muitas vezes são ofertados à noite, o que favorece o estudante trabalhar durante o dia. São estudantes trabalhadores, não é? A pedagogia concentra 34% dessas matrículas. A administração, 27%. O serviço social, 8%. Letras, quase 6%. Ciências contábeis, quase 4%, matemática 2,8%, ciências biológicas 2,3%, história 2%, comunicação social 1,9%, ciências ambientais 1,6%. Ou seja, é a formação de professores, não é? Professores e filhos de trabalhadores, não é? Que têm a possibilidade de continuar trabalhando. Essa expansão atinge diretamente o serviço social, que saltou de 70 mil profissionais em 2006 para 135 mil ao final de 2013 e 150 mil em 2015. Ou seja, em 9 anos, de 2006 a 2015, alcançou um quantitativo superior àquele formado em 7 décadas. Né? Então, isso é uma coisa que vem nos inquietando muito, porque nos eventos esse público não aparece, né? Podem estar presentes, sim. Talvez seja necessário olhar para os anais que esses eventos geram para a gente ir identificando nos conteúdos dos trabalhos apresentados se há uma mudança muito grande nos conteúdos, não é? Então, essa é uma das grandes preocupações, porque é um universo que é desconhecido. Em Toledo, diz que existem vários polos de educação à distância. Só se você se dedicar a ir lá conhecer mesmo e pesquisar, é que você vai decifrar onde eles estão, quais os cursos que eles ofertam, quais são as condições em que ofertam, quantos são os matriculados, né? Porque assim, no nosso cotidiano, isso não chega, tá? Então, essa é uma face meio perversa do virtual, né? Assim, desconhecido. Pode ser, a gente tem também tomado muito cuidado de não termos uma relação de preconceito com isso. Porque tem muitos colegas que podem vir a se formar à distância, que vêm incorporar as nossas lutas, porque também são trabalhadores como nós e têm as mesmas questões, né? Mas a preocupação é se esses processos de educação à distância conseguem adensar este conteúdo que a gente acumulou nessas décadas. O ano passado nós comemoramos os 80 anos do serviço social, 60 anos de Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social e 20 anos de diretrizes curriculares, não é? Esse foi o tema mesmo do último Encontro Nacional dos Pesquisadores em Serviço Social, que aconteceu em Ribeirão Preto. Então, a nossa preocupação aqui é com a presença de elementos que recuperem o conservadorismo, não é? A Ivanete Borchetti, nesse mesmo artigo que eu já citei, que é de 2015, ela vai apontar. Ela foi presidente do Cefés? Presidente do Cefés ou da ABECS? A Ivanete. Do Cefés. É, isso. Então, é uma pessoa que discute com muita apropriação esse processo, e ela vai dizer: há elementos de reformismo e possibilismo neoliberal que alimentam posições e intervenções como a focalização e a seletividade, a integração, o assistencialismo, o individualismo, a competitividade, o quantitativismo, o fortalecimento do capital humano. Então, reformismo, possibilismo neoliberal, né? Outro aspecto dessa atualização conservadora que ela identifica é o voluntarismo, que favorece uma ação pragmática, individualizada e a responsabilidade pessoal. Provoca o esvaziamento do pensar crítico, das lutas sociais coletivas e favorece a ilusão da competência técnica como suficiente para a resolução dos problemas. O recuperação do pragmatismo na formação e no trabalho profissional, e um movimento de negação da teoria, né, das teorias, e uma adesão ao praticismo, à crítico, à ação imediatista, desprovida de compromisso político com a transformação estrutural das relações socioeconômicas. O aligeiramento da formação e da pesquisa, o expansionismo superficial de cursos, a reafirmação de uma formação que é funcional ao mercado e que subordina os conteúdos profissionais à demanda do mercado. Um teoricismo acrítico, com abordagens abstratas, que não desvendam o real em sua totalidade, reiteram a conservação de relações mercantis e mercantilizadas. O metodologismo, né? Então, a preocupação com receitinhas prontas para o intervir profissional, né, ressurge sob a forma de ênfase do tecnicismo e legalismo. Uma ideia de que a boa técnica, né, ou um arsenal de técnicas pode substituir a análise crítica e a ação política coletiva na transformação do real. E por último, assim, já para ir em seguida fazendo umas considerações finais, o Zé Paulo Neto vai dizer: a atuação dos assistentes sociais passa a ser configurada por possibilidades postas pelas políticas sociais em um Estado submetido à lógica de mercado, por critérios de disponibilidade financeira, por condições de trabalho precárias. Ou seja, como a gente não caminhou para a efetivação de políticas públicas, né, definitivas, então a gente fica no campo da atuação profissional submetido à existência de recursos disponíveis, né? Isso não é novo, isso é velho, né? Mas é isso que a gente está percebendo. Bem, então, só para concluir, eu quero dizer que foi a Lei de Diretrizes e Bases, em 1996, que incorporou a educação à distância. O processo de implantação da educação à distância retira as áreas de direito, medicina, odontologia e psicologia. A expansão do ensino superior favorece o crescimento do ensino à distância, inclusive incorporando percentual nessa modalidade nos cursos presenciais, favorecem o crescimento de empresas privadas de educação. As diretrizes curriculares para a formação do assistente social contêm uma lógica alicerçada no ensino presencial e não há qualquer indicativo da intenção da ABEPS em mexer nisso. Tá certo? A campanha Educação, Não é Fast Food, Diga Não para a Graduação à Distância em Serviço Social foi interditada pela Justiça e o debate sobre a implantação do exame de proficiência concluiu pela não a adoção no serviço social. Os processos de avaliação dispensam para a maior parte dos cursos a presença de avaliadores. E diz a Ivanete lá para concluir: debelar esses traços conservadores requer recusar a formação aligeirada, a crítica e tecnicista. Para encerrar mesmo, porque quero ouvir vocês um pouco, não há aqui qualquer despreocupação, embora eu não tenha sido enfática, em concordar de que é necessário ampliar o acesso ao ensino superior no Brasil, né? É necessário, sim, um país com dimensões continentais, mas não só do ensino superior, porque nós não esgotamos ainda o analfabetismo, né? Então, a educação é, sim, uma questão fundamental naquele país, né? Entretanto, essa forma como ela vem se realizando não é aquela que a gente acredita, de formação para isso que a gente chama de cidadania, para liberdade, não é? E para que os sujeitos sejam sujeitos ativos e pensem criticamente na realidade em que estão inseridos. É isso que eu tenho para dizer. Por agora. Eu só diria, né, depois de ouvirmos a intervenção da professora Rosana, que surgiram aqui um conjunto de subsídios, né, foram colocados estrategicamente, diria eu, para nos fazer levar essa viagem desde, não é a conjuntura sociopolítica do Brasil presente, né, mas um pouco a trajetória do Brasil e como é que, de alguma forma, o serviço social foi sendo requisitado e como a organização, aquilo que os colegas do Brasil chamam as entidades da organização da categoria profissional, tem uma palavra a dizer, tem um posicionamento a ter, não só em relação à questão do serviço social, em termos da formação, do trabalho, da sua organização, mas em relação ao próprio Brasil e à própria conjuntura dos últimos anos e da sua organização. Então, acho que é um aspecto muito interessante. E também, digamos que ressaltaria da intervenção da professora Rosana, também os nossos anos 90. Porque se os anos 90, não é? Eu estou a fazer só assim uma... Não é? Se os anos 90, por aquilo que percebemos, não é? Com as diretrizes, trouxeram avanços, mas também já incorporaram sementes, ou incorporaram algo que, neste momento, traz facetas novas, nomeadamente na formação do serviço social com as questões do ensino à distância, não é, no nosso caso em Portugal, não é a questão mais problemática, efetivamente o ensino à distância não existe para o serviço social, houve tentativas, mas neste momento não existe, fechando mas nós também vivemos, não é? E os anos 90 para nós, isto só fazer aqui um gancho para depois a gente discutir aqui, foram simultaneamente anos de conquistas fundamentais para o serviço social em Portugal, num contexto já de pós-integração na União Europeia e com tudo o que significou, já com uma trajetória de neoliberalismo, não é? Mas em que em Portugal foi nesse período dos anos 90, e agora também estou a falar eu para os colegas do Brasil, que com certeza também não sabem detalhes sobre a trajetória do país e da relação com o serviço social, muito provavelmente. Então foram anos em que em muito pouco tempo, o serviço social, que era uma formação que se fazia em três escolas no país, Lisboa, Porto e Coimbra, pura e simplesmente, só três escolas privadas, esta escola tem uma vinculação pública, uma entidade pública, que é hoje, portanto, a CIME, e que já foi a Junta da Província da Beira Litoral. Estamos, como disse a Rosana, estamos há 80 anos, numa situação peculiar nesta escola, mas o ensino desta escola, para todos os efeitos, foi sempre visto como um ensino privado. Talvez seja uma particularidade de uma organização pública de gestão privada dos anos 30. Então nós passámos a ter, né, três escolas privadas, nós passámos a ter o direito ao ensino nesta área, passámos a ter só no século XXI, quando o ensino público, efetivamente, incorpora esta área, em condições particulares. em condições particulares, muito particulares, e muito já, diria eu, de um processo de aligeiramento da formação de serviço social na incorporação do próprio ensino público, no ensino público. Ou seja, a relação do serviço social com o ensino público, que seria, que foi desejada, que foi requerida ao longo de décadas por parte dos assistentes sociais portugueses, não é? Estou a falar dos anos 60, inclusive a existência de um curso no ISCSPU, à época ISCSPU, muito associado às pessoas com a administração colonial, e à existência de um curso de alguns anos no ensino público. Nós vamos ter que esperar para o século XXI, e temos que esperar, temos que ir para as ilhas, temos que ir para os Açores, para ter a primeira escola de ensino público em Portugal, o primeiro curso de ensino público numa universidade pública, que é nos Açores. E depois vamos ter no continente, em Trás-os-Montes, e ao longo, depois de outras quer escolas universitárias, integração dos cursos nas universidades públicas, quer no ensino politécnico público. Então, mas esses anos 90 foram anos, de facto, fundamentais, porque foram nesses anos 90 que, de alguma maneira, isto um bocadinho para fazer aqui esta interface com Portugal, nós tivemos uma luta pela licenciatura, pelo grau académico da licenciatura. Não é o grau académico que estava em causa, é o acesso a uma carreira, e é aquilo que se perspectivava como formação para o serviço social e o entendimento que se tinha do que era esta profissão. Aí não aquilo que era determinado ou que era colocado, mas era o posicionamento dos próprios assistentes sociais enquanto docentes dos institutos Lisboa, Porto e Coimbra, dos estudantes. O movimento estudantil foi muito importante nesses anos, nos finais de 80, a segunda metade dos anos 80 e, portanto, anos 90, em que passámos a ter, digamos, do ponto de vista das conquistas, não é, dos avanços, atribuição do grau de licenciatura para todos os assistentes sociais, uma formação que passámos a ter não de 4 anos, que vinha desde os anos 40, mas passámos a ter uma formação de 5 anos, em que já havia uma diretriz e as perspectivas eram, de facto, não era propriamente não é essa dimensão tecnicista, não é? Mas era a incorporação da investigação, e foi a incorporação da investigação, um reforço da formação no âmbito das ciências sociais e do serviço social, e todo um avanço que levou, inclusivamente, e isso também fruto da relação com o país, não é? Há necessidade de haver pós-graduação académica. Então, nos anos 90, passámos a ter mestrados, passámos a ter o grau de mestre, se é possível fazer-se, até porque também as políticas públicas, de alguma maneira, reclamavam profissionais qualificados, e a qualificação a esse nível traz-nos não só os alunos, não é? Os alunos que terminavam as licenciaturas, alguns continuavam em assistentes sociais, em exercício, que passaram também a desenvolver a sua formação pós-académica. Formação da pós-graduação, como vocês dizem, né? O mestrado e depois o doutoramento. E o doutoramento também surge já nos finais, portanto, ainda numa relação muito estreita com a PUC de São Paulo, ainda nos anos 90, e depois o reconhecimento, portanto, já nos primeiros anos do século XXI. Ou seja, foram anos muito importantes. A gente resgata isto, resgata a produção. Começámos a produzir conhecimento, teses, publicações, revistas, encontros, mas isso é uma faceta. Como a Rosana disse, e parece-me também que a nós nos aplica, essa é uma dimensão. Outra dimensão são as sementes que já estão colocadas e que começam, de facto, estamos a falar da década de 90, portanto, e como a Rosana também falou, né, década de 90, nós em termos da Europa temos uma reforma do ensino superior, que alguns também chamam contra-reforma do ensino superior, que é o processo de Bolonha. E o processo de Bolonha veio constituir veio trazer um enfrentamento brutal, brutal, ao serviço social em Portugal. Então, nós passámos a ter um crescimento dos assistentes sociais, foi exponencial. Nós, até os anos 70, seríamos 1000 e poucos assistentes sociais, nós passámos a ter 15 mil assistentes sociais, nós hoje devemos ser cerca de 20 mil, segundo as estatísticas, segundo os dados estatísticos que eu e a Rosa temos vindo a apurar. Então, cerca dos números nós não temos agora de 2016, mas dos últimos anos apontam para isso. Ou seja, um crescimento exponencial. Nós começámos a ter, enquanto eu era aluna desta escola, eu tinha 30 colegas. Passámos a ter, eu como professora desta escola, passámos a ter, Rosa e outros, e Dulce, né? Passámos a ter 300 e muitos alunos. Né? Então, ensino de massas. Um crescimento exponencial, isso foi-se, digamos que as políticas sociais, projetos que foram sendo criados, programas, foram dando vazão, vamos dizer assim, eram necessários haver esse tipo de profissionais, né? Exatamente a partir da segunda metade da primeira década do século XXI, portanto estamos a falar de 2005, 2006, aí começam a aparecer já problemas de não ocupação, portanto, e aí não é específico do serviço social, mas claro que se reflete no serviço social. Então, menos alunos. Uhum. Então, se nós atingimos um pico de 1000 e tantos alunos diplomados, não sei o ano exato, mas são para aí, deve ser 2008, por aí, começámos a reduzir o número já de, nos últimos anos, e, portanto, a confrontarmos com situações que revelam muito aquilo que a Rosana falou, não é? Deste enfrentamento destes últimos anos, não é só o aligeiramento da formação, e nós passámos, digamos, nós recuámos aos anos 30, só nos anos, entre os anos 30 e os anos 40, é que passámos, estamos a falar de 35, 37 esta escola, 35, 1985 o Instituto de Serviço Social de Lisboa, que tinham nos primeiros anos 3 anos, que não era ensino superior, era ensino que não era superior, era ensino técnico, só passámos a ser superior nos anos 60. E nos anos 90, como vos disse, 89, 90, grau académico, licenciatura, mestrado, doutoramento. Então, em poucos anos, centros de investigação que se criaram, produção de conhecimento, então, em poucos anos a gente galgou e, portanto, foi muito significativo. Mas, por outro lado, vejam, os anos 90, não é? E portanto, este processo, de facto, leva com o processo de Bolonha, portanto, em 2006, 2007, os cursos passaram todos a adequar-se segundo o processo de Bolonha, foram obrigados, tinham até 2010, mas curiosamente os cursos de serviço social, e eu julgo que a maioria dos cursos de ensino superior, logo no primeiro ano, né, com bons alunos europeus, aí foram todos adequar-se a Bolonha. E passámos, por isso simplesmente, a um recuo claro de 5 anos para 3 anos, ou 3 anos e meio. Foi a resistência possível, se vocês quiserem entender assim. Então, nós temos no ensino público universitário, temos 7 semestres, 3 anos e meio. Claro que, onde é que é possível a gente dizer isto que é um avanço? Se reduzimos a qualificação, o grau é o mesmo, mas passámos de 3 anos, de 5 para 3 anos, ou 3 anos e meio. Isto tanto no privado como no público. Houve situações diversas. Neste momento há escolas públicas com 3 anos e há escolas do ensino universitário privado, como esta escola, tem 7 semestres, e outras escolas de ensino público. Ou seja, e as condições de trabalho também. As condições de trabalho, nós passámos a ter disciplinas, não é? Com o ensino de massas, e nestes últimos anos a gente passou a ter a maior parte do trabalho do docente é dar aulas. Portanto, a investigação fica remetida para férias, para fins de semana, não é? Porque nem sequer incorpora o horário de trabalho, nem sequer incorpora, estou a falar de uma escola pública, uma escola privada, não é? Para todos os efeitos privada, nem sequer incorpora a dimensão a atribuir à questão da investigação. E a questão da investigação também passou a ter outros modos, mas eu acho que é melhor eu calar-me, porque foi só para fazer aqui alguns pontos, né, para fazer algumas relações, e, portanto, a gente, fundamentalmente, a gente aproveitar aqui a presença da Rosana para todos nós, nós nos pronunciarmos e, com certeza, observações que queremos fazer e algumas questões que queremos fazer. Eu depois também irei certamente colocar pelo menos um aspecto que, se calhar, não for agora, a gente depois vai discutir na próxima semana, né? E, portanto, era só isto que eu queria só mencionar, dois ou três aspectos, e, evidentemente, pedir-vos, né, para usarem a palavra vocês, e, portanto, não sei quem é que se quer inscrever, quem é que quer primeiro pronunciar-se? Quem é que quer? É o primeiro a começar. Eu gostaria de ter um parecido com a professora, fazendo essa ponte entre Brasil e Portugal. O Brasil conta com o CRES, né? O Conselho Fiscalizador da Profissão. E aqui não. Aqui não existe nenhum conselho fiscalizador da profissão, né? Da atuação profissional. Visto que toda moeda tem dois lados, eu queria saber qual os prós e contras que a doutora consegue ver nesse posicionamento. No fundo é a questão da organização profissional, como ordem. Nós dizemos em Portugal ordem. No Brasil, o Conselho Federal é assim. Conselho Federal. Isso. É. A pergunta é para mim? A pergunta é para a Rosana. Se há prós, se há contras. É os prós e os contras. Prós e contras. Haver o Conselho Fiscalizador da Profissão. Obrigada, Aldrinho. Não sei se talvez algumas perguntas e depois responder, não? Ou então, sim. É? É. Não, mais alguma? Qual é o teu nome mesmo? Pedro Espanha. Aldo. Aldo. Professor Pedro Espanha. Eu sou intervento. A Marta. Para ver se arranca mais. Aqui. Isso, se animamos. Seria imensas as coisas, de facto, que havia aqui a discutir. Tem uma agenda de questões que são muito interessantes. Não só porque, de facto, faz todo sentido esta retrospectiva que ela faz, exatamente para trabalhar esta questão da crise. Da crise estrutural e desta virada neoliberal que depois traz consigo este risco conservador, que acho que é a grande novidade do trabalho é enfrentar esta questão desta virada conservadora. Mas ao mesmo tempo também isto pega noutras questões importantes, como é que se estruturou o serviço social e como é que se estruturou ao longo do tempo e quais são de facto os pontos críticos. E para pegar aqui nesta questão, por exemplo, a questão da ordem ou a questão da ordem, é curioso que, de facto, eu não entendi muito bem, mas percebo que realmente, de facto, o Conselho Federal respondia àquilo que seria o que consideramos como ordem, mas não me apercebi que houvesse uma organização sindical no Serviço Social no Brasil. Eu gostava de saber, sim, porque aquilo que falaste das organizações não tem essa missão, e isso é extremamente importante. As ordens, na verdade, as coisas, na verdade, têm uma filosofia de base que é o princípio da autorregulamentação, autorregulação das profissões. Enfim, há muito essa ideia, de facto, e, portanto, tem de facto, uma regulamentação disciplinária, tem um código de ética, tem um conjunto de normas e regras e princípios que a sociedade entende que está melhor se entregar aos próprios profissionais, do que propriamente estar a regular por cima. Portanto, é esta filosofia. Essa filosofia é bem interessante. Claro que há profissões em que esse grau de autonomia é muito elevado e há outras profissões que também até têm ordens, mas na verdade a autonomia está muito limitada. E outra coisa é saber se a autonomia existe na prática ou se é apenas no papel. Ou seja, de facto, estes ataques que estamos aqui a falar, estas reformas, elas, de facto, elas vão cercando cada vez mais a autonomia profissional e, portanto, vendo-se. Há aqui um ponto que a Rosana não trabalhou e que eu diria assim, que é a dualidade ou o dilema estrutural do serviço social, que é o facto de que não é, ao contrário de outras profissões liberais, em que, de facto, existe uma autonomia total, a prática profissional, ela no serviço social, ela está dependente realmente de uma entidade empregadora. Em geral, é isso que domina. Seja ele o Estado, seja ele uma organização não governamental, seja ele uma empresa, né? Embora as empresas têm menos, enfim, aquilo que sabemos. No Brasil, provavelmente, o Estado tem mais que as organizações não governamentais, em Portugal tem muitas organizações não governamentais, são grandes empregadores. E aqui há, de facto, a dualidade estrutural tem a ver com o seguinte: é que aquilo que o Sérgio aqui nos identificou como, no caso do Brasil, um projeto ético-político da profissão, né? Pronto. Que eu diria, é a ideologia profissional, para existe uma ideologia profissional, né? E o serviço social existe essa ideologia profissional, embora, obviamente, essa ideologia profissional hoje, nós, enfim, esse projeto é de conflito, nós equacionamos muito com a cidadania, com a concepção de cidadania, mas se recuássemos aos anos da fundação daqui do Instituto, e assim, bom, a ideologia é uma ideologia diferente, é uma ideologia filantrópica, baseada, enfim, em tantos valores. Mas, na verdade, desde há desde os anos 80 e 90, se calhar desde os anos 60, para que vai-se fundando uma ideologia desse tipo. Bom, o grande problema é que essa dualidade, esse dualismo estrutural, é na verdade é assim, os profissionais têm uma ideologia profissional, têm esse conjunto, esse projeto ético-político, mas as instituições que dependem não têm esse projeto. E aqui existe, de facto, um problema extremamente grave, que a realidade portuguesa, mais atual, pós-crise, eu diria muito claramente, é que, de facto, sistematicamente, o profissional, o assistente social, assim, não tem condições de realizar aquilo que é um projeto, digamos, constante à sua ideologia profissional, podemos dizer, enfim, aquilo que são os grandes princípios, digamos, da profissão da sociedade, mas tem que, em certa medida, está coartado e está limitado, e, portanto, muito daquilo que são os resultados da sua prática são o resultado destas limitações, destes constrangimentos. E isso é, talvez, um dos principais problemas que a profissão tem, porque, na verdade, a imagem que dá, a imagem exterior, é, na verdade, de um trabalho que é, muitas vezes, desqualificado, porque ele é exercido fora das condições que têm sido deixadas. E, portanto, quando se falou há bocado sobre a desqualificação da profissão do ponto de vista, digamos, da sua formação e do processo de Bolonha, não sei o quê, há outra desqualificação também, portanto, tem até noção, que é realmente as condições em que trabalha o profissional. E que, portanto, depois dá esta imagem e, inclusive, dá uma coisa que eu acho também que tem que ser valorizada do ponto de vista desta vaga conservadora, que é, na verdade, uma progressiva hostilidade da população, ou seja, da população relativamente ao trabalho dos assistentes sociais, precisamente porque eles não são capazes de dar resposta a um conjunto de... As políticas existem, mas depois eles é que são, digamos, os gestores das políticas do terreno. Eles são a periferia da administração do social. E, portanto, na verdade, se existem as políticas, mas não chegam às pessoas, as pessoas revoltam-se contra a pessoa que está, de facto, a representar o sistema. E isto é muito grave, não é? E, portanto, tem sido sistematicamente denunciado e denunciado por, enfim, para a profissão, exatamente, um problema muito grave, não é? A própria regime de grande precariedade que a maior parte dos profissionais hoje têm nas instituições em questão leva, de facto, que a sua margem de autonomia na realização do tal projeto é muito mais reduzida. Porque, de facto, a lógica do serviço acaba por impor comportamentos que são contra aquilo que é só. Mas a pessoa tem, de facto, essa espada em cima da cabeça. É que se não faz, se não segue a lógica do serviço, vai para a rua. Então, há aqui esta questão, que, começando na questão da ordem da autonomia da profissão, enquanto realmente um contexto de limitação forte dessa autonomia, quer dizer, ela pode existir, pode ser muito importante ter uma ordem, é verdade, mas depois temos que ver se as práticas dos profissionais que estão na ordem, ela não é condicionada. Por exemplo, e acho muito interessante que 96 acaba por ser um ano decisivo e imensas coisas são importantes na duração. Mas não significa com isso que esses princípios que estão bem utilizados e delineados não estejam realmente a uma ilusão enorme e, portanto, hoje a prática profissional está muito mais limitada. Enfim, é por até esta questão que eu acho que é uma questão que merece daí. Muito obrigada. Então, próximas intervenções, que é para depois a Rosana responder. Não sei se já responder estas duas e depois. Vem a Marta. E a Rosa. Pronto, então fechamos com estas mais duas, depois fazemos novo ciclo. Então, Marta. Talvez apresentar. Sou Marta, sou aluna do doutorado da PUC São Paulo, e a minha área de pesquisa é habitação e desenvolvimento urbano, planejamento urbano, e meu objeto é a questão da disputa da terra nas regiões metropolitanas. Atuo ainda, muito tempo nessa área, especificamente como assistente social de um município, né? E aqui acho que a gente estava meio que tapeando aqui do lado, às vezes a gente fica meio incomodado às vezes com algumas questões que a gente defende em sala de aula, mas também como é que a gente, talvez tenha um pouco a ver, né? E acho que essa fala da relação, né, dos momentos políticos que a gente sofre, né, e da conjuntura atual, né, e por isso que é tão apropriado, né, o nome da palestra, né, tem a ver um pouco com o nosso cotidiano profissional. Aliás, tem tudo a ver com o nosso cotidiano profissional e com as contradições que a gente vai vivenciando nesse cotidiano profissional. Então, eu queria que a Rosana falasse um pouquinho, acho que assim, nós estamos o momento, assim, retomando o que você falou, né? A Dilma teria a possibilidade de fazer uma grande discussão de reforma política, mas não teve esteio nem colchão para isso, né? Então a gente tem lá uma Câmara de Deputados que é os deputados do latifúndio, os deputados da, da igreja, contra o aborto, contra, né, os deputados, né? Então, um conservadorismo absoluto. Esse estado de desproteção total, né, quer dizer, de perda de direitos, né, esse estado abusquete que retoma toda essa questão, né? E aí os alunos tiveram toda a fase de Fernando Henrique com os sistemas esses fazendo a história do terceiro setor. E também teve uma crise dos profissionais naquele período que estavam, como o professor falou, nesse terceiro setor. E aí eu queria que você falasse um pouquinho das demandas do cotidiano para esse profissional e como que ele desafia essas contradições, né? Aí acho que tem uma discussão na formação, não é metodologias ou receitinhas prontas, mas às vezes o profissional lá no cotidiano fica com dilemas éticos, fica com falta de respostas. Então eu queria que você, né, trabalhasse um pouco essa questão, porque também o aluno nos cursos vem questionando a gente, e às vezes o professor não sabe, né, como é que eu vou trabalhar frente a essa, né? São dilemas colocados dessa nova conjuntura e dessas novas demandas que são colocadas ao profissional. Então, só para aquecer um pouco o debate. Você já falou um pouco, mas acho que... Então, Rosa, se pudesse... Eu tenho exatamente a ver com esta questão que a Marta colocou, que eu ia dizer, não é? Que é um pouco por uma experiência da gente que tive, e um pouco na sequência do que disse também agora o professor Pedro, não é? Com os alunos que estão em estágio, não é? Que é a nossa grande proximidade com o cotidiano e com este enfrentamento e com este conservadorismo, as políticas sociais, etc. Mas de alguma maneira eu sinto que é necessário que a formação de base, não é? Dê um potencial de consciencialização, um potencial de consciência que nos ajude numa reflexão que seja capaz de pensar o que é, às vezes, quando temos um confronto que é político, aliás, não podemos pensar uma dimensão neutra nesta profissão, porque isso não existe no patamar do trabalho, não podemos fazer. Então a questão tem muito a ver, de facto, com estes dilemas e com a exigência de um nível de pensamento que é capaz de ser necessário, não é? De desenvolver. Portanto, de facto, eu acho que foi até mais bem sustentado o que disse ou a formulação que foi colocada pela Marta, acho que tem exatamente a ver com isso. Então, eu posso só aumentar e até expandir um pouco para a professora Alcina falar também um pouquinho. E também nós estamos num contexto de um tão grande individualismo das pessoas, uhum. Isso chega no dia a dia do nosso trabalho, né? Isso é um fenômeno global, né? Aquela expressão do super coletivo, não está mais como era, pelo menos lá no Brasil, era na década de 80, a gente estimulava o coletivo, a discussão, a participação. E agora as pessoas têm uma coisa muito do individualismo, da ação. Então isso também acho que é um momento, e eu acho que isso está colocado para a questão global mesmo, né? Essa volta para, né, a questão do capital traz para essa história do mundo. Isso é um problema. Com certeza. Okay. Então, Rosana, vamos começar. Audrey, na verdade você me coloca uma questão que eu não sei te responder, certo? Porque a minha cabeça está bastante formatada para aquilo que a gente tem no Brasil, que é mesmo uma profissão regulamentada, né? Portanto, eu não sei te responder os prós e os contras. Eu acho que a forma como a gente tem lá é interessante, sim. Por quê? Os conselhos federais, não, os conselhos estaduais e o Conselho Federal têm as comissões de fiscalização, que é uma previsão legal mesmo, regulamentada, não é? E essas comissões de fiscalização, elas agem nas denúncias que recebem, Certo. Os conselhos regionais têm equipe de profissionais para ir ao local em que receberam as denúncias, não é? Então, eu acho que isso é muito interessante, seja para verificar e punir, seja para proteger o assistente social, percebe? Então, eu não sei te responder os prós de não ser assim, entende? Eu teria que viver um pouco em Portugal para melhor perceber como que é isso aqui, talvez, né? Eu acho que lá a gente tem umas condições que são interessantes, né? Agora, o professor Pedro coloca muito bem a questão da autorregulamentação das profissões, da hierarquia entre as profissões, não é? Então, me parece, por exemplo, professor, que ali, aquela questão do direito, medicina, psicologia, aparecer na legislação, tem estreita relação com as organizações dessas categorias, né? Os lobbies que eles conseguem fazer frente ao Ministério na hora da aprovação das regulamentações é que definem que essas áreas ficam de fora do ensino à distância, não é? Não é só a natureza da profissão, porque as engenharias ficaram de fora, não é? Mas me parece que é uma capacidade de articulação desses conselhos que é forte, né? O Conselho de Medicina tem um peso na sociedade brasileira que é enorme, o Conselho a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Então são entidades muito fortes que conseguem de fato ter uma influência no Congresso Nacional, né? Na formulação das leis, na aprovação, na proposição de projetos de lei e etc. Então, essa questão das hierarquias das profissões me chamou muita atenção na tua fala, tá? Posso fazer só um pedido para isso? Sim, pode. É que tem esse lado da defesa da profissão, mas tem outro lado que é depender-se dos que estão próximos da profissão, mas podem competir com a profissão. Por exemplo, inclusive, durante muitos anos, não estou na Serviço Social, mas sim na medicina, durante muitos anos, a Ordem dos Médicos ficou para tudo para que as pessoas tivessem acesso à profissão médica. E, portanto, os costos da universidade eram muito baixos e tudo mais, de facto, porque a profissão entrou em um corpo profissional, defendendo-se também assim. A medicina tem outra coisa, a Ordem é o principal agente que sempre combateu contra as medicinas alternativas, seja, enfim, todas essas, desde a homeopatia ou a acupuntura, que hoje estão muito difundidas e que estão, mas foi sempre mesmo isto. A medicina tradicional é sempre vista como atraso, a Organização Mundial de Saúde veio a reconhecer que a medicina tradicional está diretamente com ela. Portanto, tem esse lado negativo. São exclusivistas. São corporativas que podem se tornar. Portanto, só para dar aqui um pouco a chegar. Também poderíamos. Mas eu não tenho uma visão negativa das corporações quando elas conseguem ser democráticas, não é? Entende? Eu não acho que é só defesa de território, sabe? Eu acho que é defesa também da qualidade da formação, das condições de trabalho, e que precisa, porque nós estamos num mundo que é selvagem, né? Enfim. Quando você coloca a questão da profissão liberal, tem uma discussão que a professora Marilda que faz essa discussão. Nós, embora a gente seja considerado uma profissão liberal, serviço social uma profissão liberal, de fato a gente não é liberal, né? Porque você colocou, a gente tem um empregador, né? E essa condição de ter um empregador é que nos faz ter a consciência de que somos todos trabalhadores. Porque me parece que em outras categorias que caminham para ser liberais mesmo, como advogados e etc., essa coisa fica meio camuflada, né? Então o cara é classe média, é patrão, mas não se identifica com os trabalhadores. No nosso caso, o fato de sermos assalariados nos identifica diretamente com a condição dos trabalhadores, não é? E isso a gente vem valorizando como um aspecto positivo, porque também faz a gente ter uma interlocução direta com aqueles usuários das políticas sociais que a gente atende. Então, de certa forma, a gente também se identifica com esse sujeito que é um usuário das políticas sociais, né? Eu não sei, você traz aí um aspecto que é da visão negativa que os usuários, utentes, a gente chama usuários, né? Transpõe para o profissional por uma falha de que as políticas têm, que parece que no Brasil a gente consegue desvendar. Não, parece que não ocorre. Embora os conselhos regionais tenham, sim, recebido denúncias de profissionais, de usuários que denunciam os assistentes sociais, né? Mas muitas vezes isso está embolado nesse processo que a gente chama de criminalização da questão social, né? Aí uma confusão de que o profissional é compreendido como aquele responsável da parte do Estado, né? Então, essas denúncias acabam não recaindo sobre os profissionais, né? Você faz uma pergunta, Pedro, que é sobre a organização sindical. Não sei se é propriamente uma pergunta, mas eu faço questão de dizer. Não. Essa é uma discussão muito polêmica entre nós, lá no Brasil, né? Mas o movimento que a gente fez de discussão foi o seguinte. Nós tínhamos, sim, vários sindicatos com base estadual, às vezes, né? Vinculado à organização dos conselhos regionais que tem base estadual. E no amadurecimento dos debates sobre a questão sindical no Brasil, as centrais sindicais, a CUT, né? A Central Única dos Trabalhadores, nós fizemos uma discussão que os assistentes sociais, por terem um empregador, o lógico é que ele se vincule ao sindicato ao qual a seu ramo de produção está inserido. Entende? E não o de serviço social. Perdeu o lugar, essas organizações sindicais perderam o lugar. Não tinha mais sentido histórico para nós, né? E aí foi que a gente caminhou no sentido de fechar os sindicatos, tá? Acontece que o movimento sindical brasileiro também não se firmou nessa perspectiva. A CUT falhou também, né? E aí há falhas. E agora, nessa renovação conservadora que a gente vive, muitos grupos de assistentes sociais nas regiões se articulam para reavivar os sindicatos como contraposição disso que você chama ideologia, que para nós não é ideologia. Para nós é um pressuposto ético. É um pressuposto ideopolítico, talvez, né? Ideopolítico, vamos dizer assim. Mas não é uma ideologia no sentido de marxiano, certo? De inversão da realidade. Não é. Certo, Pedro? É bem difícil, sim. Mas, enfim. Aí, resultados da prática resultante disso, trabalho desqualificado, tá. A população, as pessoas, tá. Acho que eu percorri o que o Pedro disse, percorri o que você disse, não tem resposta para você. Marta, é muito difícil, né, o que você me pergunta. E Rosa, por favor, né? Mas é isso mesmo, quer dizer, como a gente faz parte do ético em movimento, né? Nós temos ali no Conselho Federal e nos Conselhos Estaduais um programa que se chama Ética em Movimento, que é assim, inicialmente começou com o Conselho Federal, que formulou mesmo textos didáticos e para formar equipes nos conselhos regionais, e essas equipes às vezes percorrem as regiões formando, fazendo reflexão sobre a ética. E a gente chama isso de ética em movimento, não é? E é por isso que eu entendo um pouco o pressuposto da ética no serviço social no Brasil e também porque sou professora da disciplina de ética profissional na graduação, né? Quer dizer, o nosso pressuposto do Código de Ética de 1996 não está descolado do cotidiano, né? Essa ideia de que o que está, os pressupostos, os princípios do Código de Ética são difíceis de serem vividos no cotidiano é um grande equívoco, né? Por quê? Porque a defesa da democracia, a defesa, a realização das políticas com relação de respeito aos usuários, o exercício da pluralidade, o pressuposto da liberdade, quer dizer, são questões que não são abstratas, elas estão muito presentes na nossa vida e no nosso cotidiano. Enfrentar os preconceitos, enfrentar o autoritarismo, né? Esse eu sempre gosto de apontar, sabe? Enfrentar o autoritarismo, porque como nós fomos formados em um contexto, vocês são mais jovens que eu, mas eu fui formada na minha educação fundamental num contexto ditatorial. Então, o que a gente carrega de autoritarismo é uma coisa terrível. E por isso que eu gosto de trabalhar com jovens, porque os jovens me ensinam nesse sentido, né? A gente enfrentar isso toda hora e com várias faces, né? Quer seja do ponto de vista dos usuários, quer seja do ponto de vista dos colegas de equipe, né? E eu acho que nessa circunstância que a gente retrocede do ponto de vista da democracia burguesa, não é? A gente vai ter muito mais problemas, é isso que eu posso dizer. Se a gente estava aprendendo a lidar com isso numa circunstância que estava um pouco mais favorável ao nosso trabalho, à medida em que retrocedem as políticas sociais, retrocedem os nossos espaços de trabalho, precarizam as nossas condições de trabalho, a tendência é a gente ter muito mais disputas colocadas no cotidiano, não é? Eu acho que é muita cabeça no lugar, né? E outra coisa que eu acho muito acertada no Brasil é que, pelo menos no Paraná, tá? Agora eu vou falar da estratégia do Conselho Regional no Paraná. Os NUCRES, que são núcleos do CRES nas regionais, imagina que pegou tão bem, ele está se avolumando tanto, que os profissionais receberam tão bem essa proposta da nucleação por micro-região, que esses dias teve uma renovação dessas micro-regiões nos NUCRES, certo? Então, por exemplo, o NUCRES convoca uma reunião em Cascavel, você vai lá, tem 30, 50 assistentes sociais, né? Foz do Iguaçu convoca, tem 30 e 50 assistentes sociais, e assim por diante. Eu acho que isso nos fortalece para enfrentar os desafios. Por quê? Porque você não tocou, mas se a Alberta falar, ela vai tocar, que é essa questão do nosso trabalho profissional no sócio jurídico que tem nos surpreendido do ponto de vista ético, não é? A questão do sigilo, os relatórios que você faz para subsidiar a decisão do juiz, que de repente vai parar na mão do usuário, né? São todas as nuances da relação com a judicialização das políticas sociais que muitas vezes surpreendem os profissionais. Pelo menos na minha região, isso tem sido um desafio muito grande. E à medida em que o CRES vem para, no núcleo do CRES, fazer as discussões com os colegas sobre aspectos do sigilo profissional, lota. Todo mundo quer trazer as suas experiências, dialogar. Então, esse eu acho um mecanismo muito, muito fértil do ponto de vista de enfrentar isso que você está dizendo, né? Que é mesmo a gente falar das experiências cotidianas, né? E parece que tem sido um dos caminhos lá no Paraná, tá? Eu não sei, isso pode não ser uma regra no Brasil, né? Porque o Brasil é muito grande, mas acho que é isso. Enfim, ficou alguma coisa? Ficou alguma coisa? Eu acho que ainda fica muita coisa, porque vamos passar à segunda ronda, com certeza, não é? Ainda há questões aqui pendentes, se calhar, para pelo menos a gente abordar algumas coisas. Então, próxima ronda, quais são os próximos? O Aldrin é mestrando, eu há pouco não referi, mas há outros mestrandos aqui presentes e professores e outros doutorandos de serviço social que estão aqui. Então, faz favor, vamos lá. Ah, eu gostaria, eu queria. Então, apresentar-se. Só abrir meu caderno. Não diria que eu estou descasada, mas eu tenho muito frio, tá? Meu nome é Kelly, eu sou aluna de doutorado da PUC São Paulo, orientada da professora Raquel Vachelles, e estou em Bolsa Sanduíche pela CAPES, na Universidade Lusófona do Porto, com a professora Maria Emília, e vim hoje visitar aqui o Instituto com vocês, quando soube da palestra com a professora. Estava tentando me lembrar de onde eu conhecia, quando ela falou, foi do IPES, do ano passado, de Ribeirão Preto. Ela falou ali, eu falei, ah, eu estive lá, tive também no CBAS. E aí eu queria fazer uma pergunta, mas aí para fazer a pergunta, antes eu queria agradecer a possibilidade de estar aqui, de conhecer também a professora Alcina, que é uma professora que a gente conhecia ali das leituras, muito falada também lá na PUC, né? Então está sendo um prazer grandioso estar aqui, professora Rosa também, muito prazer. E de dizer que, nessa contextualização que a professora Rosana traz, de dizer esse espaço, meu espaço de trabalho no Brasil é o sistema penitenciário, também da área sociojurídica, assim como da UBER, assim como a professora exemplificou. E eu, há um pouco dessa experiência que você, que o colega também perguntou, eu sou militante de base do Conselho. Então, assim, eu participo das ações do Conselho Regional de Serviço Social. Então, eu vou às assembleias do Conselho Regional. Então, nós temos uma participação democrática dentro do nosso Conselho. Então, trazendo dessa importância que a professora falava, para vocês também entenderem como as coisas se organizam, né? Então, nós vamos duas assembleias ordinárias por ano. Então, nós vamos lá, votamos com o nosso conselho em dia. Nós elegemos pessoas para irem aos encontros regionais e nacionais, no qual eu fui, por exemplo, nos últimos 3 anos. Por que eu fui? Porque tinha, primeiro porque eu participo, e depois porque tinham temas do meu cotidiano profissional que eu queria levar a nível nacional para discutir. Por exemplo, a participação do assistente social dentro do sistema penitenciário na lei de execução penal do Brasil. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar dentro do Brasil. E lá no encontro nacional do CEFES, nós nos reunimos com assistentes sociais do Brasil inteiro e estamos tentando levar isso para o Congresso. Então, para vocês entenderem o nível, quando a professora traz aqui a participação que os assistentes sociais têm via conselho, é muito importante. Então, a gente consegue isso desde uma assembleia ali, como ela falou, de um núcleo lá no Paraná. Eles conseguem chegar ao nível nacional dentro do conselho. Então, o conselho, ele é muito importante por isso. A gente tem, como a professora falou, esses encontros de pesquisa, onde a gente pode levar os nossos artigos. Eu já fazia isso desde o meu movimento estudantil pela Inesso. Então, a importância também do ensino presencial, né? Quando eu era aluna estudante, eu já participava do movimento estudantil. A importância, eu também fiz a BECS itinerante, da formação, mesmo quando a gente já é formado. Então, esse conjunto que a gente chama hoje, né? Que é o conjunto CEFES-CREES, mas que está junto com o que a gente comemorou ano passado, que foi a BECS, que foi a Inesso, que está a formação e o trabalho profissional, que a gente só não se forma, pega o diploma e vai embora para o campo de trabalho, né? A gente precisa dessa constituição. E a pós-graduação, ela nos mantém vivos também nisso, por isso que é muito importante. E aí, dentro da palestra da professora, eu queria muito agradecer esse resgate histórico que a senhora traz. Eu sei que o tema era esse, eu vim também para isso, mas eu não esperava, assim, tão banquete, né? Desde 1888, então foi muito rico, anotei bastante coisa, eu gostei muito. E a minha pergunta, ela vai no seguinte sentido, até aprimorei mais ela depois de ouvir o que os colegas trouxeram. A gente tem uma hegemonia dentro desse conjunto, que a gente vem segurando ao longo desses anos, depois do Congresso da Virada, que é conseguir manter, ainda que hegemonia eu digo por não sermos todos, mas somos uma, ainda que uma quantidade ali que pensa, que publica, que consegue colocar nos nossos livros junto ali. A gente tem um grande número de publicações dentro do Brasil, nós temos bom material, né, divulgado, numa frente de esquerda. Nós conseguimos isso hoje no Brasil com a teoria, como a senhora colocou, né, como você colocou, teoria social de Marx. Ela tem que trazer o que é o que nos orienta para o projeto ético-político. E quando eu estou lá no meu trabalho, dentro do sistema penitenciário, que vem uma pessoa presa, algemada, e querem que eu atenda, e eu digo que eu não vou atender ela naquelas condições, eu uso o meu código de ética, ele se materializa ali. Então esse projeto ético-político, ele não é ideológico por isso, eu consigo materializá-lo em minha prática, né? Então ele é construído, ele foi construído com muita luta, a gente sabe disso, e resistência. A minha pergunta é, o peso dessa teoria social, o quanto essa teoria é ela que nos fundamenta, é ela que nos orienta, e qual é o seu diferencial frente a outros, digamos assim, por exemplo, quando a gente encontra com outros países ou outros serviços sociais de outros lugares, como que a gente se destacaria nesse sentido, a teoria adotada ou a escolha metodológica, teórico-metodológica que a gente tem no Brasil hoje, que a gente sabe também que não é fácil, frente a essa contrarreforma. Que a gente, então, teve um desmonte, tem tido esse desmonte, mas a gente tem conseguido, dentro do serviço social, ainda assim, resistir. A gente tem conseguido resistir. Se é essa escolha que a gente fez, como a Marilda colocou, a gente fez uma escolha, nós somos classe trabalhadora, nós estamos ali, e a gente tem, por isso, a centralidade do trabalho, ela explica tudo isso de novo no Capital Fetiche, né? Ela afirma isso, Zé Paulo, nós temos os nossos autores para isso. A minha pergunta é essa. Eu tenho certeza que essa é uma escolha acertada, mas essa teoria que a gente assume e que a gente tem, ainda que hoje a gente tenha hoje outros campos dentro do Brasil que ameacem, né, no sentido assim, a gente tem o serviço social libertário, a gente tem outras coisas chegando, mas a gente ainda, isso é o nosso diferencial, é isso que eu estou querendo perguntar, se a senhora está me entendendo. Quando a gente vê que ainda, eu ouço, em outros países, né, aqui a gente ainda não tem essa teoria, a gente é um pouco de cada coisa, eu escuto isso ainda. Eu queria saber como é que no Brasil isso realmente é um diferencial para a gente? Isso nos ajuda ainda a ter as conquistas que a gente tem? Não sei se deu para citar. Muito obrigada, Kelly. Obrigada. Desculpa, Leonardo. Então, próxima, dentro desta ronda, o próximo. Fabiana? Apresentar-se. Queria agradecer pela fala da professora Rosana. Eu acho que a colocação dela na forma de linha do tempo, né, de cronologia, é muito importante, até mesmo para podermos nos situarmos e entender a nossa conjuntura e entender como a nossa profissão está totalmente ligada ao nosso contexto social e político. Né? Então, eu acho que você trouxe isso muito bem, né? Desde o período antes da abolição até, falando da nossa luta em conseguir na luta pelos direitos e tal, e como isso depois foi retrocedendo e está acontecendo hoje, né? Esse desmonte e rebate diretamente na nossa profissão. Eu não tenho pergunta, só queria agradecer e dizer que eu achei interessante a forma da sua exposição. Eu gosto muito dessa questão da linha do tempo, até mesmo para poder situar e não perder o raciocínio. Então, eu achei brilhante a forma que você colocou e para dar o ponto de partida, para falar da nossa profissão, como ela está, como é que ela vem, e que isso é muito importante. A gente consegue ver a nossa profissão, ela está totalmente ligada ao que você fez, né? No caso do Brasil, ela está totalmente ligada ao contexto que nós vivenciamos, então, e que hoje nós estamos passando por um apuro lá, né, na questão dos direitos, o desmonte, e é isso, a nossa luta. Eu gostei muito de uma frase que você falou, não sei se eu anotei certinho, mas você falou que a gente não precisa só denunciar as coisas, mas a gente precisa colocar como está para poder fazer o enfrentamento. Eu achei isso muito interessante. E eu acredito nisso também, Rosana. Então, acho que a gente partilha do mesmo, né, que a nossa classe precisa mesmo cada vez mais se fortalecer. E aí eu não tenho pergunta, mas eu acho que eu vou no gancho da Kelly mesmo. Se você acha que nós somos, o serviço social brasileiro acaba sendo referência para outros locais, assim, por essa estrutura e essa organização que nós temos enquanto categoria. Se você... Você trouxe muito bem essa questão de como nós estamos organizados, né? Pelo CEFES, pelo CRES, pela BEPS, até mesmo os estudantes, né? Assim como a Kelly também, eu, enquanto estudante, participei de eventos da ENESO, né? E isso foi muito importante na formação acadêmica. Eu acho que isso reflete depois no fazer profissional. Então, se você acredita que nós somos alguma referência na profissão em relação a outros países, você que está aqui em Portugal e talvez tenha estado em outros locais também, em outros países, como é que você vê isso? Tá. Obrigada, Fabiana. Obrigada. Então, temos agora o Miguel Ángel. Meu nome é Miguel Escobar, nasci na América do Sul, Paraguai. Vim nos anos 80 para Portugal. Comecei a trabalhar numa instituição, Solidariedade Social. Em 88 fiz minha matrícula para o Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra. E por questões familiares abandonei. E, portanto, retomei já em 2005-2006, primeiramente aqui no Instituto Superior Emília Torga, depois na Faculdade de Psicologia e Ciência da Educação da Universidade de Coimbra. Eu agradeço à professora Rosana esta oportunidade de dar conhecer a realidade do serviço social na América Latina. Digo América Latina porque o Brasil é América Latina. Sim. E como latino-americano, foi muito enriquecedor. E como assistente social, sou assistente social, estou licenciado em serviço social, foi muito enriquecedor essas informações. Agradeço também aqui à minha professora por ter dado essa resenha do serviço social em Portugal. E, portanto, eu digo que acompanhei todas as transições, começando privado e terminando público. Teve a felicidade de... Interessante isso. É muitíssimo enriquecedor, muitíssimo interessante. É. E o que me preocupa é, a professora tem falado que se aumentou de... Chegamos a um boom do serviço social, aumentamos a quantidade de alunos, chegou a 300, falou, e que agora está... a diminuir. É um bocado preocupante, mas eu não diria isso, né? Na minha opinião, o serviço social não tem fronteira, porque eu estou a concluir mestrado em Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo, na Faculdade de Psicologia, em parceria com a Faculdade de Economia. Uhum. Portanto, o empreendedorismo social tem muita porta aberta ao serviço social. E, portanto, na minha opinião, que não seria muito preocupante isso de ter diminuído o número de alunos. Uhum. E que trata de uma questão social, sempre tem porta, porta aberta em toda a sociedade. Obrigada, Miguel. De nada. Então, temos a Dulce também e depois se fazemos novas respostas, não é? Então, Dulce. Então, okay, meu nome é Dulce Simões e sou professora de serviço social aqui no Instituto, desta casa, porque hoje vos acolho. Uma data tão interessante, não é? Como é o ano da comemoração dos 80 anos, o ano em que se comemora. A minha questão prende-se com esta modalidade da formação no sistema presencial e no sistema e-learning ou e-learning. E sei que, de facto, é uma matéria que não temos chegado a esses erros, que é uma matéria que tem preocupado, de sobremaneira, a, formação institucional, pelo menos uma determinada linha de profissionais e de escolas, realmente públicas, e de professores e de alguns conselhos, portanto, que têm, quer estatais, quer estaduais, quer federais, têm preocupado de alguma maneira alguns profissionais e têm escrito sobre isso. Gostava de ouvir um pouco mais se há algum relatório, se há algum tipo de estudo que venha a ser feito. E depois uma outra curiosidade, que eu não sabia, esse de todo, é que mesmo no ensino presencial se prevê, afinal de contas, 20% de ligação com as novas tecnologias, é isso? E queria saber como é que isso se materializava, como é que... O que é que nos pode trazer sobre isso? Esta era basicamente a minha questão. Para além disso, só agradecer muito a sua participação, tudo o que trouxe. Foi muito gratificante poder ouvir viva voz e com o entusiasmo de quem vivenciou de perto e muitas vezes na pele todo esse percurso. É muito interessante perceber isso e isso traz sempre um apoio muito grande quem está deste lado e presente. Essa vivência, essa reflexão sobre. E depois, duas notas, não são para responder, são reflexões minhas, que é a questão da autonomia, não autonomia do assistente social nas organizações. Pensar que há inclusivamente quem olhe para as organizações, nomeadamente as do terceiro setor, como organizações bicéfalas, onde, afinal de contas, temos tão frequentemente um diretor técnico que, em grande parte dos casos, e segundo alguns estudos, em cerca de 70% ou 60% dos casos, é um assistente social de determinados anos, pelo menos na terceira idade, instituições de pensões para a terceira idade, são assistentes sociais os diretores técnicos, mas que depois têm, portanto, são assalariados, não é? Mas que depois têm as direções eleitas, não é? Vá lá, os conselhos de administração das organizações, e que existem, inclusive, estudos que nos indicam e que nos falam das modalidades de convivência destas duas entidades. São cooperantes em algumas das vezes, estão de costas voltadas noutras, e outras vezes lá se vão entendendo e arranhando. E há estudos, já nomeadamente no centro da Europa, na Bélgica e nomeadamente na Bélgica e em Luxemburgo, sobre estes modelos de cooperação entre estas duas entidades que fazem destas instituições, no final, como as entidades bicéfalas, como alguns, portanto, as apelidam. Depois, só uma outra reflexão minha também, e peço desculpa por estar a repisar um pouquinho os assuntos que já foram tocados, que é, de facto, nós assistimos da conjuntura atual, da qual esperamos está a sair, mas ainda não é certo, não é? Há um aumento das dificuldades, das precariedades, das pessoas e das situações e dos grupos e das comunidades em situação de desvantagem e assistimos, portanto, isto é um aumento, e assistimos, portanto, a um corte, nomeadamente ao nível das políticas sociais, medidas e instrumentos renovados, maquilhados, mas sempre uma tendência inevitável de corte e de abaixamento, com reflexos, obviamente, ao nível também do downsizing dos recursos humanos, não é? Com tudo o que isso implica ao nível dos profissionais que estão no terreno a lidar com estas realidades, mas depois, como muito bem dissemos aqui, de facto, são frequentemente, e aqui vou usar uma outra expressão, que não assistentes sociais, mas são frequentemente os interventores sociais, os quais grande parte, alguns deles assistentes sociais, que de facto apanham, perdoem a expressão, os cacos deste aumento, portanto, das precariedades, das dificuldades, mas, ao mesmo tempo, o abaixamento em nível daquilo que são as políticas. Políticas em si podem até aumentar os instrumentos, podem até aumentar os programas e as medidas, mas os cortes nas políticas estão lá. Uhum. E são, frequentemente, os profissionais do terreno que veem a sua secretária avolumar processos, o número de casos a aumentar, e depois são os efetivamente que estão são apontados como. Agora, há aqui uma outra coisa muito curiosa, é que o essencial, pelo menos em Portugal, e eu sei que isto não é não corresponde, penso eu, que no Brasil não será tanto assim, ou nos países da América Latina, também nós trabalhamos, não vou por aí, vou por outra vertente. Agora, não esquecer que o serviço social trabalha com as questões de confidencialidade e de sigilo e que não anda sempre aí com a bandeirinha lá fora a dizer nós fizemos, nós conquistámos, nós conseguimos, nós fizemos. Portanto, há aqui uma série de desequilíbrios e desencontros que faz muitas vezes com que se olhe para o oficial também de determinada maneira. Sim. Inevitavelmente. Bom, mas a minha questão mesmo é sobre, era sobre o e-learning, sim. Que eu não sei o que é. Ensinar à distância. Ensinar à distância. Ok. Aqui diz-se, utilizam-se as palavras inglesas. Nós utilizamos os. Não sei se ainda nesta etapa final, diria final, já estamos a encaminhar aí para o término das 6 horas, a hora de entrar outro professor no âmbito do mestrado, também. Queria perguntar se algum de vós ainda queria fazer alguma observação ou algum comentário. Temos aqui alunos de mestrado e temos também... Vou falar super rápido. Sim. Então, Alberta, rapidamente apresentar-se para a gente saber quem é. Ah, eu sou a Alberta, eu sou doutoranda da PUC, né? E estou aqui em doutorado de sanduíche, professora Rosa Tomé. E estudo a questão da infância da juventude no Brasil, né? Na parte da área judiciária, sócio-jurídica, né? Quem ainda não conhece. E, assim, a presença da Rosana aqui hoje e da forma com que ela colocou, né, os aspectos políticos, sociais e a relação com o que você fez, né, em relação ao nosso trabalho, ao serviço social no Brasil, eu acho que foi muito, muito oportuna, muito proveitosa e muito pé no chão com aquilo que a gente está vivendo, né? Com o tempo presente. Eu acho que isso é muito, muito importante para a nossa profissão, para a gente. Porque às vezes a gente para, o tempo presente é um tempo de caos, né? Que é isso que a gente está vivendo no Brasil e não só no Brasil. Mas que se perde nesse tempo presente. Pronto, né? Ah, não sei mais para onde vou, enfim. Eu acho que esse olhar de retrovisor que você fez com a gente aqui faz a gente pensar que, assim, muitas foram as resistências com as quais a gente vem vivendo ao longo desse processo todo, até para chegar aqui, né? Seja profissionalmente, seja enquanto cidadão brasileiro, seja no fato de a gente estar aqui em Portugal estudando, né? Que eu acho que era uma forma de resistência também, né? Conseguir estar aqui não é para... Quantos conseguem chegar aqui? Quantos daqui conseguem ir para lá estudar? Né, eu acho que a gente conseguiu transpor o oceano, pelo menos, né, e acho que é isso. Eu fiquei pensando sempre que saída a gente tem para tudo isso, né, que saída a gente tem para quando a gente voltar lá para o Brasil enfrentar, né, ter que fazer todos esses enfrentamentos do cotidiano, né, com os nossos alunos, com os nossos usuários, com a judicialização da questão social, né, com as crianças que são colocadas, retiradas de suas famílias, né, num processo de barbárie da vida humana, que eles viram coisas também nesse processo de individualização, de que as pessoas viram coisas, né, então todo esse reflexo, né, do neoliberalismo, ele vai abatendo pessoas, né, pessoas vão se perdendo, vão para as prisões e etc. Então, assim, eu acho que a gente precisa sempre buscar, né, as nossas válvulas de escape, seja no processo de estudo, de teorização desse processo todo, mas seja de análise, né? Eu acho que foi muito proveitoso para mim, e eu acho que eu que a gente está ouvindo um pouco aqui, né? E também te dá esse retorno, né? Do quão precioso é poder falar e fazer essa reconstituição para quem estiver aí para ouvir. Né? Hoje também outro detalhe que eu acho importante trazer, né, Alcina, Alcina, Rosa, enfim, a gente conseguiu trazer mais pessoas, né? Eu acho que, assim, estamos plantando sementes aí, né? Então, hoje a gente sai daqui com alguma questão, a gente traz mais outra e assim vai, vem outras pessoas, enfim. Parabenizar. Acho que hoje foi muito especial. Obrigada, Alberta. Era só um pouquinho que eu ia falar, desculpa. Mais alguém? Então, Rosana. Aldrinho, eu vou voltar ali no Aldrinho, porque eu acho que encontrei a resposta para você. Bom. Fiquei aqui pensando, né? Muitas respostas. Nessa hora o tempo ajuda. Veja, eu fiquei aqui imaginando que não deve ter prós ficar sem, porque se assim fosse, os assistentes sociais em Portugal não estariam batalhando pela ordem. Entendeu o que estou dizendo? Eles também estão na luta. Há muitos anos. Há muitos anos. Encontrei um blog, inclusive, que tem lá toda a defesa do projeto que foi feito na... Como chama? Congresso? Como chama? A estante de aprovação? A Associação Profissional de Não, Social. A estante da Assembleia da República. A Assembleia da República. Tem lá a defesa que foi feita, tem tudo no blog, certo? Se você entrar na Associação dos Profissionais, você vai procurando e você vai bater nesse blog e está tudo documentado ali. Eu penso que realmente, obviamente, é bem melhor ser assegurado como uma instituição que zela pela sua profissão. Mas o tempo que eu tive assegurado no Brasil pelo conselho, eu vi muita deficiência no conselho. Né? Não sei se por conta da politicagem brasileira ou também por conta do processo burocrático, né? Eu não sei, mas eu não concordo com algumas posturas do conselho. Óbvio que, por exemplo, você só pode ser considerado assistente social se você estiver, né, vinculado a ele e pagando a anuidade dele. Fora isso, você não é assistente social. Você é bacharel em serviço social. Outras posturas também do conselho, também não acho muito legal, alguns tipos de cassação, essas coisas que geram também problemas para o próprio profissional, né? E penso eu que isso são coisas mínimas em vista dos portugueses que não têm a seguridade. Também, outro processo que eu gosto muito chato é o conselho não ter conseguido até hoje, depois de institucionalizado no Brasil, aderir um piso salarial para a profissão. Né, um piso nacional fixo à profissão. Então fica um pouco alienado também o poder do igual foi dito aqui, o Conselho de Medicina, o Conselho de Direito, né, e o poder do Conselho de Serviço Social, onde é que fica nas atribuições mais dignas de aderir um piso salarial. Né? Então, eu acho assim, tem prós e contras, sim, mas obviamente também penso eu que há muito mais contra, né? Há muito mais pós em se ter o conselho do que não se ter. Exato. Não, eu queria só responder, depois eu te passo, Marta. Então, eu acho que você traz outros conteúdos que talvez mereça a gente continuar conversando, né? Mas só lembrar que a não existência de um piso mínimo de salário profissional não foi por falta de propor, foi porque o Congresso não aprovou. Né? Não, claro, Então, mas acho que o seu conteúdo é muito interessante, acho que vale a pena a gente continuar tomando cerveja, né? Ah, eu queria só tentar responder as questões das colegas. Da Kelly e da Fabiana, eu queria dizer que, assim, lembrar só uma questão, que é a dificuldade que a gente vem tendo no debate da definição de serviço social em âmbito mundial, não é? Acho que isso faz a gente refletir sobre a questão que vocês trazem, né? A FITS vem tentando liderar esse processo. A proposta que o Brasil fez destoa um pouco do que os demais países pensam. Não é? E aí chegou-se a uma mediação ali, a um texto que ficou como indicativo, certo? Mas não é fácil essa discussão. Então, isso demonstra, do meu ponto de vista, duas coisas. A primeira é que não é uma discussão fácil mesmo, não é? Porque nós estamos num processo de universalização da área de conhecimento agora, né? Isso é, de certa forma, embora a gente tenha 80 anos de profissão, isso vem sendo mais objetivado nos últimos 20 anos, essa perspectiva de universalizar o serviço social, não é? E por outro lado, isso também demonstra que o serviço social no Brasil tem uma trajetória que se diferencia dos demais países. Embora em âmbito latino-americano a gente tenha vivido um movimento de reconceituação que nos colocou ali na ditadura, no mesmo patamar e buscas, né? Mas mesmo em âmbito latino-americano, a gente não tem um consenso, né? Há particularidades dos países ainda. A gente tem que crescer nesse sentido de uma produção mais universalizada. Eu penso assim, né? E acho que a FIT está cumprindo esse papel de alguma forma. Vem sendo bastante interessante o papel da FIT aí, né? Tá? E eu fiquei aqui pensando que eu gostaria de contar isso para vocês. Quando eu me propus a preparar isso daqui, desde a semana passada, fiquei pensando por que caminho que eu iria mostrar a realidade brasileira, né? E se a gente escolhesse aqui, eu poderia ter escolhido os índices de violência para mostrar, né? E aí eu escolhi que eu não iria fazer isso, porque tá alarmante, não é? É muito terrível. Então, só para contar uma coisa das nossas rotinas, assim, outro dia eu contava para a Alberta que pegaram alguns objetos na minha casa, não é? Entraram na minha casa, e a Alberta virou para mim e falou assim: pois é, eu fui atingida por uma bala. Então, só para vocês terem ideia, eu não conhecia a Alberta no Brasil, eu vim conhecê-la aqui. Não é? Então, só para ver, eu contava de uma violência que eu achava o máximo, né? Porque entraram na minha casa e ela levou um tiro. Não é? Então, duas pessoas e por aí a gente vê que a situação não está tão simples. Né? Miguel, muito obrigada pela sua presença, não é? E acho que é isso, a gente está aí para dialogar e acho que o serviço social vai estar mesmo em todos os lugares, até porque a gente não tem nenhuma perspectiva de que a questão social acabe ou minore, não é? Infelizmente, é isso, né? Dulce, tem sim. Lá atrás eu fiz uma consideração que, assim, tem muitos estudos, sabe? A Larissa Dahmer, né? Sim, a Larissa Dahmer é uma das pesquisadoras que vem se dedicando aos estudos mesmo. Provavelmente a gente encontre bons textos dela, porque ela analisa os relatórios das avaliações dos cursos que vem para o MEC, para o Ministério. Né? E ela sistematiza e ela apresenta nos eventos. Então, os artigos dela devem nos trazer muitas informações interessantes. Tá? Tanto sobre o ensino à distância, quanto sobre a realidade dos cursos no Brasil, tá? Presenciais também. Sobre a questão dos 20%, é mesmo uma exigência de todas as universidades incorporarem para todos os cursos, isso não é uma particularidade do serviço social. E aí, na minha universidade, por exemplo, o que aconteceu foi a regulamentação interna da universidade para obrigar os cursos a passarem a fazer isso, né? Certo? Cumprirem os 20% que está previsto em regulamentação nacional. Entretanto, como nós ainda temos uma defasagem muito grande nos equipamentos que não estão disponíveis nas salas de aula para você fazer o ensino à distância, então isso vai ser suprido de alguma outra forma. Eu, por exemplo, vinha batalhando lá nos últimos períodos e inclusive consegui o recurso, não sei se foi comprado, um equipamento para instalar mesmo uma videoconferência para o curso de graduação e de mestrado, para que a gente pudesse, por exemplo, neste horário, ouvir os cursos da editora Boitempo, que é uma editora que a gente tem muita interlocução com as traduções que eles fazem, né? Ou outras conferências dos próprios eventos de serviço social que acontecem no Brasil e no mundo, certo? Eu vinha pensando por aí. Mas como ainda não estava em andamento, eu não sei te dizer como é que isso vai ser objetivado, né? Eu confesso a você que eu não entendi muito bem essa questão das duas entidades, mas eu entendi que você disse que o assistente social, lá no seu ambiente de trabalho, fica com os cacos das políticas sociais. Entendi muito bem isso. Né? E veja, como nós também, na condição de docente, somos vinculados a uma política social, que é a política de educação, não tem sido diferente para nós. Né? Nós estamos com péssimas condições de trabalho, péssimas condições salariais, sobrecarga de trabalho e etc. Isso nos identifica com os nossos colegas que estão em terreno, né? Sobre a imagem da profissão, acho que é isso mesmo, a gente veicula uma imagem, né? E agora, fazer concessões a uma realidade que é retrógrada para corrigir a nossa aparência, acho que também não vai ser o caminho mais correto, né? Então, é isso, gente. As colegas brasileiras ajudaram muito, obrigada por terem lembrado o conjunto CEFES-CRES, né? O conjunto CEFES-CRES é a instância máxima deliberativa das nossas entidades, né? Que é um processo que a gente vai de baixo para cima, como dizem, né? Das instâncias mais próximas, elegendo os delegados que vão para o encontro nacional. E esse encontro nacional que faz as deliberações e gera um documento, uma agenda para o Conselho Federal atuar, né? Então, acho que tem problemas? Tem problemas, não é? Mas a gente também tem que fazer um esforço de ir decifrando esses problemas e entrando, porque os nossos desafios são grandes. Segundo os últimos textos que eu li, tanto relacionados ao tema do conservadorismo em geral, quanto um específico da área de serviço social que está refletindo sobre isso, esse processo não está desvinculado desse que eu apontei ali na transição para a democracia, né? Está iniciado ali, né? E vem se afirmando à medida em que a gente avança no tempo com as escolhas políticas que os nossos governantes fazem e são legitimamente eleitos para isso, né? Infelizmente, excesso Temer que tomou o lugar da presidente, né? Fora Temer. Vamos analisar fora Temer. Fora Temer. Não sei se eu respondi tudo, mas acho que é isso. Eu acho que foi muito bom. Eu só gostava, antes de fecharmos, eu acho que houve aqui muitas questões, que eu agora dirijo para os alunos de mestrado, de servicial, que estão aqui alguns, né? Outros não puderam vir, pois com certeza que nas disciplinas que vamos ter, né? Muitas das questões a gente vai trabalhar, ou são questões das próprias disciplinas, e vamos com certeza em próximos eventos também trazer outras pessoas e discutir. Eu só gostaria de trazer aqui, só assim palavras finais minhas em relação a... Acho que houve aqui coisas muito importantes, que nos interpelam, não é só, penso eu, ao serviço social. São a quem trabalha e às pessoas que, de várias áreas do conhecimento e de intervenção, não é? Que é, perante estes tempos conservadores, e nós estamos aqui num contexto de ensino, de formação, não é? Como professores, ou como estudantes, ou como investigadores, como é que a formação pode contribuir para tornar mais esclarecido o aluno, para tornar mais, para que a realidade, não é tapar a realidade, não é pensarmos que a realidade devia ser daquela maneira ou daquela outra, mas como é que a formação pode, nos contextos dos diferentes países que estamos aqui a falar, Portugal, Brasil e nas diferentes áreas, se é preocupação ou não, e eu penso que devemos ter, uma preocupação da formação ter, contribuir para essa análise da realidade. E não só como a Rosana falou, né, já alguém pegou nas palavras, não é? Não é só a denúncia. E só a denúncia já significa muito em conhecimento para denunciar. Mas é também a capacidade de enfrentamento. E isso, eu acho que não é só para serviço social. Acho que nos atinge a todos que estamos aqui e todos que estão fora. Num país, Miguel, que de facto não é só o serviço social que mingua, é o próprio país que está a minguar. E o problema não é, quer dizer, não é o serviço social. Se calhar são outras questões. Claro que o serviço social depois reflete-se disso também. Há menos assistenciais, como há menos psicólogos, como há menos sociólogos e outros, não é? Então, mas há menos portugueses a residirem em Portugal e a nascerem. E isso é outra preocupação de futuro. Outra é a preocupação de futuro. Agora, então este aspecto da formação, no fundo, são as questões... Não é? Nós não temos em Portugal uma hegemonia, nem diretrizes curriculares. Já existiram indiretamente, nos anos 90, na licenciatura existiram, tacitamente entre as três escolas, e o plano de estudos, mesmo sem haver uma organização formal, a organização à época permitia isso. Depois, com todo o processo de mercantilização do ensino, com todo o crescimento, isso foi insustentável, portanto, e as propostas, que eu aí também diria, quer dizer, as propostas que os assistentes sociais tiveram nos anos 90, de pensar uma profissão, não só aquilo que está colocado socialmente, não é? E se nos anos 30 os assistentes sociais, e o regime queria que os assistentes sociais fossem cooperadores da Revolução Nacional, é o regime que diz isso, o regime fascista e ditatorial, pois nos anos 90 os assistentes sociais pressupõem ou querem, talvez não queiram nesses anos de forma tão clara aquilo que os colegas do Brasil apontam, que é uma ruptura com o conservadorismo e é um posicionamento claro relativamente como uma sociedade capitalista. Eu diria que nos anos 90 a proposta é muito de aliar-se ao Estado Social, diria, com certeza, como em todas as profissões e também no serviço social há entendimentos diversos. Nunca o serviço social foi homogéneo, quanto mais em tempos tão quentes e tão bárbaros como aqueles que estamos a viver e conservadores. Então, também hoje, essa questão, digamos que ela está presente, não é? Mas eu acho que são aspectos que, com certeza, a gente vai ter que, vamos voltar a muito a eles. Mas eu queria agradecer mesmo, não só à professora Rosana, não é? E eu não esperava outra coisa senão aquilo que vai acontecer hoje, toda a riqueza do debate e da discussão e da inquietação que nos traz, não é? Mas muita presença de todos, não é? E de todas as intervenções vossas, porque, por um lado, não é? E a presença dos colegas do Brasil também nos reforça dimensões da importância da organização coletiva dos assistentes sociais no Brasil e das dificuldades, mas também das potencialidades. E muito aquilo que foi dito, não é? Que não é uma organização elitista, no sentido que só uma elite decide de tudo, da formação, do que vai apontar, disto e daquilo. Mas, como vocês disseram, não é? Essa organização dos conselhos de base, não é? E aí são as assistentes sociais terreno, diríamos nós. São as assistentes sociais que estão a exercer a profissão, não são só docentes, ou estou enganada. Então, toda essa discussão sobre os diferentes áreas de intervenção profissional, a produção do conhecimento, o que se discute, o debate, a agenda, a discussão e, com certeza, os confrontos, óbvios. A contradição, com certeza, em muitos desses posicionamentos, mas também o trazer a público, não é? E a debate público de todos esses processos. E o enfrentamento com as situações mais amplas que se vivem. Então, eu acho que isso, acho que é um aspecto muito, resgataria como um aspecto muito importante também desta sessão. E já passamos da hora. Eu só vos convido a vir aos próximos seminários. A partir de 26 de maio, vamos a ter... A Marta pediu a palavra. A Marta. Ai, a Marta. Eu só fazer as férias do sindicato e do CRES, mas daí eu falo para ele também. Ah, ok. Já está. Então, okay. Próximos encontros, 26 Desculpa, de maio... 26 de maio vamos ter uma professora doutorada em serviço social, em trabalho social, melhor dizendo, de onde? Não do Brasil, mas das Ilhas Baleares. Portanto, teremos Espanha, está presente aqui a 26, professora visitante a 26 de maio e na semana seguinte teremos dois seminários no âmbito do mestrado, 14ª edição. Estão todos convidados e tragam mais um amigo. Tá bom? Se me permite ainda, eu queria acrescentar que tem um orientador na Faculdade de Economia, o professor Pedro Spano. Ah, legal. Ah, okay, certo. É meu supervisor também, viu, Miguel? E a gente agradece a presença de todos e acho que temos que necessariamente aplaudir todos aí, toda a tarde de trabalho.